Agora a gente ouve a música mais pedida pela galera aí no nosso WhatsApp durante toda a tarde. É o som novo do F Tampa. Or break every stone. If you cross my way, we can go to paradise and higher places, hide them faces that we know. A whole new universe is coming now. If I could taste it for a minute, I would do things I never thought I would do. So let's escape. So let's go. Edição 2017 do Navio da Véia. Olha só, um aviso importante para você que nesse verão ainda não fez uma viagem bacana, tá? Restam apenas 100 cabines do Cruzeiro da Véia. Então, se você ainda pretende viajar no navio temático mais legal do planeta, seja rápido. Pode ligar agora na promoção, que é a operadora oficial do Navio da Véia, e faça a sua reserva. 3624-9007, 3624-9007, 11 São Paulo, tá bom? Lembrando você também que restam apenas 100 cabines. Agiliza logo o seu lado aí pra você não ficar de fora e não perder a grande chance de estar no Navio da Véia e ainda assistir os shows do Capital Inicial e também RPM. Olha, a promoção ainda pode parcelar sua cabine em até 12 vezes. Aí ficou muito fácil. Liga agora, 3624-9007. 3624-9007. Listen. As tardes do fim de semana tem mais energia. Check. Get up and dance. Uma hora direta. Sábado e domingo, 3 da tarde. Energia 97. O avião da Energia 97 entra em ação mais uma vez. Agora vai te levar para o Social Festival na Colômbia. A Atmosfera House e Tecno da Inglaterra. Dias 17 e 18 de março em Bogotá. No Line, Gal Cox, Nick Vanjuli, Locodice, Kai Kerber. Para concorrer, fique ligado no Vibe 97 e anote quantas vezes você ouve passar o avião da Energia 97. Basta anotar um só dia. Dia 7. 7 de março, o primeiro ouvinte a entrar no ar durante o Vibe 97 e acertar quantas vezes passou o avião da energia em um único dia, vai pro Social Festival na Colômbia com acompanhante, ingressos, passagens e hospedagens, tudo pago pela Energia 97. Promoção, avião da Energia 97. Energia 97.

VV Financeira, crédito para ajudar nas suas contas, ligue 3003-7888 ou acesse vvfinanceira.com.br. Extra, você merece extra economia. Realize já a sua conquista, Jardim Amaralina. E McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Tá no ar, Estádio 97, aqui na Energia 97. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Olá. Olá. Olê, fazia tempo que eu não te vi aqui, Olê. Olê, eu nunca fiquei tão perto do PIB do Brasil como hoje, mano. PIB? O cara do queijo veio aí na rádio. Aquele cara que tava com aquele monte de mala aí é o cara que vende queijo. Esse cara sobre. Você perguntar pra ele é a crise do Brasil. Ele vai falar, crise aonde? Mas por quê? O Paulinho no comercial vendeu o barco pra comprar o queijo Minas hoje. É? Deu de entrada. Eu comprei o doce de leite do rapaz. Você comprou? Tá precisando de dinheiro, Soba? Você tá precisando de alguma coisa? A gente faz um rateio pra você ver. Mas é muito caro, Rodrigo. Quê? Ele parcela em 3 o queijo. Ele tem que parcelar em 1 ano, velho. Oh, mas também o cara trouxe a geladeira. Eu comprei, eu tô participando do. Tô participando do Meu Queijo Minha Vida. Mas é isso. É nesse nível. É nesse nível. Mas tá aí ainda? Não, já foi. Ele mete o golpe e sai correndo. E ele vem com aquele. O que é um queijinho aí de você? Que é um queijinho? Ele vem com um negócio mineirinho. Você acha que vai ser R$10? Meu. Olha que você vê. O quê? Mas a qualidade é boa. Também, mano? O seu Bento conhece de queijo, hein? Tá louco, velho. Seu Bento. Você vai num japonês de R$200 do rodízio. Ele vendia queijos, né? Eu tenho permuta com ele. Olha lá, viu? Você tá rico também. Você tem permuta, seu Bento? É. A gente faz uma troca de. É um por um quilo? Entendi. Exatamente. Um por um. Vamos aí, pô. Vamos tá então às manchetes do Estádio 97, seu Bento. Já que você tá aí, ó. É. Tricolor. Hoje, Sansão. Lá. Vamos, São Paulo, vamos ser campeão. Vamos, São Paulo, vamos ser campeão. Isso aí, olha só. 21:45. É lá na Vila Belmiro. De novo. Provável escalação aqui do. Provável, vamos lá. É o Sidão. Sidão. Bruno. Michael. Rodrigo Caio. Rodrigo Caio. E Bufarini. Bufarini vai pra esquerda? Acho que não, viu? Quem é o acho seu que o Bufarini vai jogar na direita e vai entrar o Júnior. O Júnior vai entrar. O Júnior Tavares. Preciso se informar, né, antes de entrar no ar. Põe, Pretzel, dá um jeito aí, meu. Não, mas tá certo. A escalação que o seu Bento tá passando tá certo. Tem que passar pra mim também. O mano sabe bem que eu fiz igual a notícia. Se entrar ali na esquerda, mas puxaram rápido. Quem vai apanhar é você, imprensa. Deixa o Bufarini lá, aí pô. Por que vocês querem tirar o Bufarini? Não entendi isso. Aí vem o João Schmidt. Quer negar, gente, pra vocês? Não, deixa o cara na esquerda lá, pô. Não. Bom, vamos lá. Aí vem o João Schmidt. Thiago Mendes. Cícero Cueva. Certo. E Luiz Araújo. E na frente o Gilbertão lá. É. Ele cantou Gilberto, né? O Gibagol. Luiz Araújo. Gibagol. Gilbergol. E no finalzinho ainda aí, pode ser que pinte uma troca. Mas São Paulo e Santos é hoje. Quem foi que falou que amanhã é o jogo? Ele falou que se não de for novo, essa escala, mais uma pé de música no Fantástico. Não, ele falou que amanhã, se jogar o Bufarini na esquerda, estão deturpando a bolacha. Então, do ano que são Bento. Não queria ser crítico, porque eu amo o Bento, né? Bento me engravida de gêmeos, me chicoteia. Mas você tá mais confuso do que namorado de gêmeas, hein? Tá. Não, mas tá ainda certo. Tá certíssimo. Namorado de gêmeos, tá certo. Você deu umas moteadas agora. Não dei nada. E o pior é que só o Mota concordou com você. Tamo junto, velho. Beleza. Moteada é bom. Deu uma moteada, meu. Pode ser que vai... É a mesma escalação que o André Herman passou. Pior que você tem razão. André o quê? Herman? É difícil fazer esse problema. É um judeu aí, que não é amigo nosso. Mas o... Você não tá confundindo com o André Hernan, né? Meu Deus. Esse mesmo. Helman. Sombra de verdade. Ele arrumou um patrocínio pro André Helman. Olha, então, e o Vitória, se matar, viu? Que é o zagueirão Lucão. O Vitória? É. Cárdenas também rolou uma história da troca pelo Cárdenas, mas o Cárdenas ganha 180 conto, aí o São Paulo, o quê? Então, mas ainda estão vendo aí essas possibilidades. Também, se o Vitória pegar o Lucão, no máximo vai virar empate, mas certeza de derrota. Ó, sobre o jogo, na minha opinião, hoje o Santos é favorito. Hoje ah, eu acho bom você ser coerente. Você acha mesmo, sem Vanderlei, sem Luiz Felipe na zaga, sem Renato no meio, sem Ricardo Oliveira no ataque, você acha mesmo? Joga em casa, é um time mais entrosado. Não esquece que o São Paulo também tem os seus desfalques. Essa zaga do Santos aí, ela é mais fraca do que elástico de cueca barata, velho. Aquela cueca que vende na feira. Favorito, mas não é aquele favorito tipo, vai, quando joga que você recebe o Ituano em casa, não é isso? Mais fraco que sopa de hospital. Mas eu acho que o Santos é um time já mais entrosado, cara. Eu acho o time mais entrosado. Agora, esse São Paulo que joga hoje, a meu ver, é melhor... É mais bem postado, me dá uma ideia mais de time, do que os últimos São Paulos que foram jogar lá na Vila. Certeza. Aliás, pelo Campeonato Paulista, na Vila Belmiro, a última vitória do São Paulo foi em 2003. Tá vendo? Anda. Por todos os campeonatos em 2008. Exato. Ó, tá vendo? Então é um jejum aí que já vai longe. E acho que 2008 ainda era o... Pelo Campeonato Paulista 2008 ou brasileiro não, 2008? Paulista em Paulista. 2003. Só Paulista. Se eu não me engano, em 2008 foi uma vitória que tava até o Washington lá, se não me engano. Coração Valente. Ainda, Coração Valente. Acho que é por aí, viu? Bom. E hoje 2-1 pro São Paulo. E na parte política, o Natel abriu mão, então o Natel e Leco agora estão unidos novamente. Ah, isso é um absurdo, viu? Porque quando aconteceu isso, já vieram dizer, ô, vou Mauro aí. É, então. Muito pelo contrário, todo lado turminha. Do Leco desde o começo. Desde o começo? Não, ô, você falou, você ficou contra ele. Ali, você era a favor da Adalberto e Raquete. Então. Viramos pro Leco já, então, viu, ó, já faz igual, mais de uma semana já. É igual o Natelzinho. Efeito prato. É igual o Natelzinho. No jogo contra a Ponte, né? Aproveitando e já emendando no Santos, vamos fazer um jogador a jogador aí. Vamos ver, por exemplo, vamos lá. Sidão ou Vanderlei? Não, Vanderlei não joga, Vanderlei. Vladimir. Sidão. Não, eu vou deixar o Alê e o... É imparcial. O Mano e o Domênico, que não estão envolvidos no processo. Eu tô envolvido agora? Você virou moleque agora. Você tá envolvido. Ah, agora você viu do ladinho esse rapaz aí. Que você trabalha? Tá vendo? Beleza. E qual rádio você trabalha? Esse trouxa aí. Ô, palhaço, que rádio você trabalha? Vamos fazer aqui o... Hoje... É energia 97. Hoje, né? Goleiro, Alê, Vladimir ou Sidão? Ai, eu vou de Sidão, mas pensando mais no Sidão do Botafogo do que do Sidão do São Paulo, viu? É. Ah, desculpa, né? Mas você já viu o Sidão jogar no São Paulo, tem que ser o Sidão de hoje do São Paulo contra o Vladimir do Santos. No Moreta não, Alê. É que o Vladimir jogou muito pouco, né? Não, mas os dois jogaram muito pouco. Sidão. Sidão. Um voto Sidão, Domênico. Vladimir. Mano? Acho que é empate, Sombra. Empate. Os dois se equivalem aí. Deu empate. Não, claro que não. Gente, deu empate. Um voto pra cada um. Não, eu voto no Vladimir. Um pra Domênico, não, em determinadas posições pode acontecer o mesmo nível. Não tem essa de, tem que escolher um pro seu time. Se você entende que os dois jogadores são proporcionais, são do mesmo nível, você fala, empate. Ó, te humilhou, hein, Domênico? Não, se fosse, por exemplo, o Rogério Ceni ou o Vladimir. Rogério Ceni, se fosse aí um outro goleiro do Santos aí que fez sucesso. Fábio Santos ou... Fábio Santos não, Fábio Costa. Vale o empate, então. Lógico que vale, claro que vale. Claro que vale. Tá bom. Alê, lateral direito. Vitor Ferraz. Fuletri. Vitor Ferraz. Ou Bruno. Domênico, Vitor Ferraz. Não, mas aí, ó, vamos avaliar com o Buffarini, porque a tendência é que o Júnior Tavares entre na esquerda. Então tem que ser Bruno Ferraz e Buffarini. É Buffarini. Vai nessa daí, porque o Júnior vai jogar gente, lá. Gente, olha, é o seguinte. É o time normal do São Paulo. É o time. Então vamos fazer o seguinte, vamos escalar o time do São Paulo que jogou domingo. Sim. Escala aí, vai. Se não tem o time, o Santos tem o time. Sim. O São Paulo não tem. Então vamos escalar vamos pela o que, lógica. Domingo, vai. O time que foi domingo. Quem que foi domingo? O último jogo. Bruno, né? Bruno. Bruno. Bom, o Alê já disse Vitor Ferraz, Domênico. Ah, Vitor Ferraz. Vai. Mano. Vitor Ferraz. Vitor Ferraz. Ah, só então, um detalhe Santos. Aqui, Sombras. Só uma opinião. Só nessa vez. Não te mete, não interfere no resultado. Vitor Ferraz e Bruno, aí é Vitor Ferraz. Agora, se for quem que é outro... Buffarini. Aí é Vitor Ferraz. Né? Vai, não te mete, ô. Quieto você. Fica quieto aí, ô. Trouxa. Então, vocês têm que respeitar mais o Claudio. Ah, obrigado. Ô, é Sombra voltou. Ué, que rádio que ele trabalha? Trabalha na energia, e daí? Não. Continua. Alê, zagueiro, Maicon ou? Lucas Veríssimo. Maicon. Maicon. Então aqui deu São Paulo. De babaca, viu? É, Rodrigo Caio ou? Yuri. Rodrigo Caio. Sigo os relatores. É, lógico. Lateral seleção, esquerda, né? O Júnior Tavares ou Zeca. Zeca. Alô, aí o Zeca é disparado. Aí é Zeca, né? Zeca. Ah, Júnior Tavares. Eu voto na linha do Cruz. Tá, Zeca. Como é que voa? Olha, é claro, vocês estão votando no Zeca, mas eu vou dizer uma coisa: o Júnior Tavares vai ser um dos melhores laterais do Brasil. Mas o Zeca tá entre eles já. Pode ver. Exato. Ainda não dá. Pode vir a ser assim. Acho que virá a ser. Volantes. Vai, volância. Na volância. Donizete ou Schmidt? Donizete ou João Schmidt? João Schmidt. Eu não gosto do Leandro Donizete, ele bate demais. Eu prefiro o outro. Ah, bom é o Felipe Melo, né? Esse aí, gritar na orelha, isso aí é legal. Leandro Donizete já foi pra seleção. Ó, gaguejou até. Leandro Donizete já foi pra seleção? Então chupa aí o seu trouxa. Ah, que seleção. E você fica quieto aí, tá? Pelo menos nunca integrou nada. Não te mete aí, não se acha, o palhaço fica quieto. Vamos mais, senão não vai acabar hoje, gente. Vamos lá. Segundo volante. Thiago Maia. E Thiago Mendes. Ou Thiago Mendes? Thiago Maia. Cícero ou... Vitor Bueno. O Lucas Lima. Acho que o Lucas Lima é função do Cueva. É, o Lucas Lima joga um pouco mais na armação. Cícero ou Vitor Bueno? Eu prefiro Vitor Bueno. Vitor Bueno. Cícero. Deus Santos. Cueva ou Lucas? Lucas Lima. Lucas. Eu prefiro hoje o Cueva. O Cueva tá jogando mais que o Lucas Alguém Lima. Alguém tá nesse cara ali. Mas Deus Santos. Não, Lucas Lima. Olha. Eu vou de Lucas. Pelo amor de Deus. Lucas Lima fez a Sandy, né? Bom a gente sempre lembrar. É o... Vale a pena. Agora vamos ao nosso ponta. Agora Copete. Copete. Copete ou Luiz Araújo? Putz, eu prefiro Copete. Hoje o Copete. Eu vou de Luiz Araújo. Você, Domênico. De Luiz Araújo. É igual, hein? É igual o goleiro do Mano. Então deu empate. Gilberto ou Rodrigo? Rodrigão. Aí. Rodrigão, né? Aí Gilberto também eu acho que os dois são do mesmo nível. Gilberto. Putz. Eu acho que aí é pau a pau. Domênico. Ih, rapaz do céu. É mesmo porque nível, o Rodrigão, hein? Mesmo mal, ele já marcou inúmeros gols aí no Campeonato Paulista e o também. Três gols. Fez e perdeu uma porrada. Gilberto e o Gilberto também. Três gols. Da mesma empate. Forma. Empate. Então empate. Acho que isso equivale pra mim, Gilberto. Aí. Empate. Pra você? Gilberto. E você, mano? Eu coloco do mesmo nível, empate. Eu também, então empate. Deu Gilberto porque venceu por um voto. E aí? O São Paulo, de 11 jogadores, teve 4 atletas escolhidos. O Santos teve 5 atletas escolhidos. 5, E 2 empates. E 2 empates. Faltou o treinador. Equilibrado. Aí você entra no negócio, quem tá mais entrosado, etc., dá um predomínio pro Santos, né? Joga em casa, etc. Então, mas eu acho que o fator que vai pesar contra o Santos é RG, essa zaga aí que não, bota a fé, velho. Na boa, jogar com o Yuri ali, com todo o respeito a ele, mas não dá. E aí, seu bem? Vai virar, não. Fechou o Santos? Fechou, é isso? Fechou, isso aí. Tá tudo resolvido. Só isso, nem falou do Santos. Não, não falou ainda. Ah, eu falou nada. Ia falar a escalação, já cantaram a bola, aí tá bom. Então tá. O Lucas Lima, como vocês falaram, tava aí, foi corpado, mas vai pro jogo. Vai pro jogo. Mas são elencos equilibrados, mesmo se o Santos tivesse o Renato e o Ricardo Oliveira. E o Vanderlei no gol. E o Vanderlei. E o São Paulo tivesse o Prato, o Jusilei e o Wellington Nem. Muda a coisa. Pode a mudar. Coisa fica equilibrada, mas ainda o Santos, é lógico, tem o retrospecto melhor, recente. Eu e o entrosamento, concordo, né? Eu concordo com o Sombra. Penso obrigado, RG. Penso que a diferença a favor do Santos seja ter já uma filosofia de jogo definida, ter o técnico há mais tempo, e aí tem e joga em casa. Tem esse estatística da Vila é muito forte. Tem esse fator, presidente. Tem esse fator que é primordial num clássico. E o Santos vai provar hoje aquilo que eu venho defendendo com relação ao Santos do ano passado, que é exatamente reposição. Eu acho que o ano passado não tinha. Ele vai provar ou vai tentar provar? Vai tentar provar, né, que tem reposição esse ano. E o mais importante, vai fazer um jogo, depois de ter feito um jogo domingo, e vai ter que provar que esse jogo que fez domingo e que não foi legal, que recebeu, apesar da vitória, a crítica de todo mundo, que não foi um jogo porque teve um mal-estar dentro do elenco, dentro com a comissão técnica, com a diretoria, que foi um jogo que não foi legal porque não estavam a fim de jogar no Pacaembu 11 horas da manhã com sol de 40 graus. Enfim, então vai ser a oportunidade para mostrar isso. Eu penso que no clássico as coisas se igualam. Mas eu vejo o Santos exatamente por essa... A diferença de jogadores com capacidade do individual ser melhor que o de São Paulo. Mas aí tem um problema, hein, R? Com todo respeito. Sim. Se vai provar que tem reposição, a gente tá falando que não tem zaga. O Leandro Donizete não tem roupa para jogar nesse time, nem o Rodrigão. Quer dizer, tem reposição ou não tem? Então, mas o Rodrigão, ele tem 3 gols no campeonato. A zaga que está sendo questionada do Santos, eu vou discordar de vocês, porque é uma zaga, é uma novidade, é uma inovação do técnico. Ele tá improvisando uma zaga, ele não está jogando com uma zaga. É loucura? Pode ser loucura. Hoje pode ser um teste dessa loucura contra o São Paulo. Por que improvisar? Tá tudo machucado? Não. O sistema de jogo. Não, tô falando da zaga. Então, o sistema, o Santos joga com um. É um zagueiro. Um zagueiro? Um zagueiro. Entendeu? O Santos põe um zagueiro lá atrás. Que estranho. É perigoso, entendeu? E vai pra cima. É por isso que eu tô dizendo. Hoje, duvido que vai fazer isso. Hoje vai ser um grande teste. Não vai, porque o Rogério já também deu uma coletiva e disse o seguinte: eu vou pra Vila e vou jogar pra cima. Não, mas é uma coisa, o São Paulo não joga com um zagueiro. Ah, mas joga com dois. Tudo bem. Pô, melhor dois. Bem falado isso aí, hein? Mas é uma convicção do técnico do Santos que isso vai dar certo. Então, tá certo. Essa do Rogério ir pra cima, entendeu? Então, é tipo assim, eu tomo dois, mas quero fazer 4, quero fazer 5. É. Vamos ver. Só uma opinião aí, o São Paulo tem todo o direito de ir pra cima, mas o RG... Olha o meu sorrisinho aqui, hein? Enfrentar o Santos na Vila indo pra cima é igual você enfrentar um urso polar amarrado e vendado. Como assim? É igual. Assim, a mesma chance de você ganhar do Santos indo pra cima na Vila é você enfrentar um urso polar amarrado e vendado. Vai ser um Paris Saint-Germain e Barcelona hoje, hein? Nossa, Rogério. Fica quieto aí, pô, não posso falar nada. Groselha. Ele tem que aguentar uma groselha dessa, pô. É brincadeira. Meu Deus do céu. E agora no Estádio 97, sempre que tiver clássico, o Estádio 97 também faz o seu clássico, a sua verdadeira luta na lama. Boa. Entrando na luta da lama. Ao seu lado esquerdo, para você votar através do nosso Twitter. Paola Oliveira, pesando 43 quilos. Porra! Sensacional. 43, você foi pesquisar? Deve ser, não vi. não. Essa mulher é tão magra. É. E aí? Do seu lado direito, pra você também votar no nosso Twitter. Quem vem lá? Ao seu lado direito. Quem? Apresentando Fernanda Lima. Boa! Boa. Este é o programa mais feminista do Brasil. Vote no nosso Twitter. Vai ser bacana essa votação, hein? Acho que vai ser acirrado. Eu acho complicado. Eu acho que vai ser bravo. Eu acho complicado, hein? É, não vai. Num ringue desse, imagina que não vai ter uma ringue girl. Tem que ser melhor do que ela. Ah, então, sim. Ela desiste. Chamei um moto. É. Ringue boy. Pelo amor de Deus, a borboleta sem pescoço. Ninguém te perguntou nada, trouxa. Mais gordura que são de churrascaria. Você é louco, mano. Mano, você tem algum palpite de quem deve ganhar essa disputa? Ah, eu acho que a Fernanda Lima, Sombra. Apesar de na infância ela parecer uma MacGyver, cara, mas essa menina é fera. É verdade. Parece mesmo, tem uma foto dela. Era a cara do MacGyver, mano. Mas o que verdade. Tá em jogo não é o Jusilei de 6 anos atrás. Não é a infância. É agora. O que tá em jogo não é o jogador de ontem. Sobre é a cena... Sombra, se a gente pode tirar alguma coisa de útil dessa Olimpíada que aconteceu, foi a abertura da Olimpíada quando a Fernanda Lima desfila pelo Maracanã ali, tá certo? Naquele tablado. Ah. É, aquela lá foi a cena olímpica, cara, na boa. Foi mais importante do que qualquer mas medalha do Phelps, cara. Foi a Gisele. É mesmo, não foi o Fernando Ali. Você tá louco. Tá louco. A Gisele vai fazer. Muito louco, hein, meu. Vocês demoraram tanto tempo pra poder me corrigir, cara. Vai fazer outro clássico em breve. Só uma pergunta. Onde você tá, velho? Onde você tá, mano? Aquele negócio de loirinha. Ó, eu brisei aí. Aquele negócio de loirinha. Pode ir pra sexta-feira lá, mano. E a tua mulher ficou puta com você que você falou isso aí, hein? É mesmo. Que eu já brisei aqui. Que gafe, né? Foi uma gafe, mas na boa. Então, nesse duelo aí entre Paola Oliveira e Fernanda Lima, Fernanda Lima. Mas não sai na foto a Paola Oliveira, apesar dela ser top também. Não sai na foto. Olha aí, você que tá quer votar na nossa enquete, na nossa verdadeira luta na lama radiofônica, vai lá no nosso Twitter, @estádio97, @estádio97. Eu quero fazer a pesquisa também. Não. Por que não? Você, é, por quê? Você é coisa do Dodô. Você é coisa do Dodô. Que isso não, aí? Não. Que Dodô? Para com isso aí. Pessoas que têm compromisso com amigos nossos não entram. Não, mas não é isso. Não entram na luta. É. Por exemplo, vocês. Mano, você que ia fala aí, quase falando com a boquinha gostosa. Ah. Vitor Fazenda. Vitor Fazenda quem? Pai da Assunção. Os dois que caem do penhasco, velho. Não, mas nossa, não... Lembrando não curto macho, que a cada meia hora, A cada meia hora nós traremos parciais. Vai sair um placar. Sai um placar, uma parcial de como tá essa luta. Essa vai ser boa, isso aí. Eu quero dizer que eu discordo frontalmente do meu amigo Mano. Opa, discorda aí, Ali, fala aí. Embora eu considere muito a Fernanda Lima, porque ela fala de sexo, né? Toda semana. Sim. Com propriedade, inclusive, isso me deixa um pouco motivado. E ela não é aquele negócio assim, tipo, igual a Laura Miller, né? Que é aquele ar professoral. Ela deve praticar bastante. Sim. Ela fala com conhecimento de casa. Ela sabe porque ela esteve lá. Casada, velho. Nossa. Ela sabe porque ela esteve lá. Pra mim, Fernanda Lima tem menos carne que um pastel de queijo. Então eu vou de Paola Oliveira pelo sedã que ela tem. Então nós temos aí praticamente um voto. Vamos ficar aqui. Uma opinião do Mano, uma opinião do Ali Oliveira, pra que não haja influência. Claro. Né? Porque senão depois aqui vai ter uma influência. Depois a gente vota, tá depois do resultado final. Então, olha, atenção, já temos uma primeira parcial, as parciais são as 6, 6h30, 7, 7h30, o resultado às 8. Cada meia hora. Primeira parcial. Ó. Já são mais de 100 votos. Caraca! Já mais de 100 votos, rapidamente. Eu tô falando que vai ser. Caramba, velho. Paola Oliveira vai ganhando por 75% nesse momento. Difícil, lógico, o Mano deveria perder a carteira dele de voto depois que ele falou que era a Fernanda Lima na Gisele Bündchen. Atenção, Bündchen, Mano. Cadê o seu apelo aos fãs da Fernanda Lima? Olha, atenção, galera. Eu peço para que vocês votem na Fernanda Lima, porque ela não merece ficar atrás da Paola Oliveira. A Paola Oliveira, ela tá sempre em novela, tá muito... Ah, peraí, a Paola Oliveira... Eu mereço ficar atrás da Paola Oliveira. É uma briga desleal aí, Ali. Porque a Paola Oliveira... A Paola Oliveira já foi protagonista de novela. A Fernanda Lima, cara, ela fala de um programa de sexo que muita gente nem vê. Nem vê. Como não vê, se então, tá então, vê. Entrem aí na internet e peguem fotos aí da Fernanda Lima. Essa mina merece vencer essa enquete, atenção, porque ela é mais mulher do que a Paola Oliveira. Tá no ar, quem gosta de osso é cachorro. É o nosso clássico na lama, tá lançado. Vai lá no nosso Twitter, no @estádio97, e vote no nosso clássico na lama. E aqui vencer ganha... vem fazer o estádio 97. Quem ganha, Paola Oliveira ou Fernanda Lima? Dê o seu voto lá no nosso Twitter, no @estádio97. Agora o meu voto é pela Nissan. Olha aí, amigão, se você tá pensando em ter um SUV, essa é a sua chance de levar para casa o vencedor de 10 comparativos automotivos. Comparou, comprou a Nissan Kicks. O melhor da tecnologia japonesa com o menor consumo de combustível da categoria. Painel multifuncional de 7 polegadas e um design inovador surpreendente. E agora a partir de 84.900 com taxa zero. E mais, ele é o SUV com o menor valor de seguro alto do mercado. Você pensou que era só isso, amigão? Calma, ainda tem o Nissan March por R$ 37.990 com taxa zero ou planos em até 72 meses. Legal, né? Então acesse nissan.com.br, passe numa concessionária e faça um test drive, porque quem testa, compra a Nissan. É isso aí, amigão. Todos juntos fazem um trânsito melhor. É Nissan! Mano! Diga! Eu sei que, olha, rapaz, esse é o horário bom pra você falar de McDonald's. Porque é aquela hora que, de repente, o cara vai passar até por um drive-thru pra ficar ouvindo o Estádio 97 e comendo aquele sanduba bacana. Ah, mas é óbvio, né, Sombra? O cara tá até roncando de tanta fome. O estômago do cara parece que tem um eremita lá dentro, mano. Ela falou, me alimenta. Então, Sombra, que dia que é hoje mesmo, cara? Hoje é quarta-feira, dia de clássico. Quarta-feira, cara. Quarta-feira, e que clássico, hein? Hoje é dia de Big Mac, rapaziada. Inclusive, ó. Dois hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles, num pão com gergelim. É o Big Mac. É isso aí, rapaziada. É o clássico dos clássicos. Big Mac por apenas R$8. E se quiser batata frita e refri, por apenas R$19,90, hein? Na sexta-feira é dia do quarteirão com queijo, rapaziada. Sabadão tem novidade, hein? É o triplo cheeseburger. Clássico do dia, McDonald's. Todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada. E amanhã um baita clássico no McDonald's também, hein? É o cheddar McMelt. Meu preferido. Eu amo o Big Mac. Aquela legal, olha, você também pode acompanhar o Estádio 97 assistindo aí no 97fm.com.br/ao vivo e também através do Facebook da Energia você assiste o Estádio 97, tá bom? Tá bom. Você curtindo o Facebook da Energia, você tem como assistir as transmissões ao vivo do Estádio 97, vai lá, assista! Estádio 97 tem oferecimento de Extra, você merece Extra Economia. BV Financeira, crédito rápido para usar como quiser. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Ligando e dizendo, só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Ganha um kit exclusivo do desodorante Extreme. Vamos lá, continuando com as manchetes do estádio, Ventor. Aqui, ó, vou com o Corinthians agora. Ah, Coringão, mano, Coringão. Vamos aí que é nóis, Ben, daqui tudo a pouquinho. Novo Horizontino lá em Itaquera, 19h30. 19h30, mano. 19h30. Passar aqui a escalação. Vamos lá, acho Ben. Acho que essa tá correta, hein? Segundo o André Hernan. Vamos lá. André Hernan, um abraço pro André, gente fina, mano. Pequeno anão. Gente boa ele. Muito Cássio, gente boa. Fagner, Balbuena, Pablo e Moisés. Sim. Pablo com ali a música. Gabriel, Felipe Bastos, Rodriguinho. Aí de um lado, Romero, tá de volta, ele que faz gol lá na Mãe do céu. Romero. Marlone e Jô. Então, Bento, eu prefiro apostar no Romero, cara, do que naquelas vinhaca lá de Guilherme, Marquinhos Gabriel, Giovanni Augusto. Pelo menos o Romero, ele pode ser limitado tecnicamente, pode ser... pode ser que seja um jogador que a torcida do Corinthians às vezes pegue no pé. Concordo, de fato, pegam mesmo no pé do Romero. Tecnicamente ele não é um primor, mas é um cara que pra ele não falta vontade. A impressão que eu tenho quando eu vejo Marquinhos Gabriel, Guilherme, Giovanni Augusto, muitas vezes a impressão que eu tenho é que falta essa vontade. Então que assim seja, que coloque mesmo o Romero aí pra jogar e que ele consiga fazer uma boa partida. Porque por mais que a torcida de vez em quando pegue no pé do Romero, ele ainda é o artilheiro da Arena Corinthians e é o artilheiro do Corinthians na temporada passada. Então algum mérito ele deve ter. E diante do Novo Horizontino tem tudo pra poder fazer sucesso, né? Não dá pra falar, pô, tem que respeitar o Novo Horizontino. Obrigatório, né, mano? Uma outra coisa que eu gostaria de pontuar aqui também é com relação ao gramado da Arena Corinthians, viu, Bento? Que tem? O gramado da Arena Corinthians, cara, a diretoria precisa rever esse tipo de gramado. Pra quem não sabe, é um gramado misto entre grama sintética e grama natural. Mas é um gramado que os próprios jogadores do Corinthians parece que não se adaptaram ainda. Se você parar para analisar, inclusive o jogo 7:30, se alguém aqui tiver interesse de assistir, vocês vão reparar que os jogadores caem muito. Não, uma coisa é adversário cair. Se o adversário cair e perder a bola e sofrer o gol, que se dane. Se dane o adversário. Seria até uma arma a favor do Corinthians. Agora, o próprio jogador do Corinthians escorregar e não parar em pé, parece que os caras estão jogando futebol de sabão. Eu acho que alguma coisa precisa ser feita nesse sentido aí para que os jogadores parem pelo menos de pé. Porque quando você tem um gramado que nem o seu próprio jogador está adaptado, é uma situação que a gente precisa rever algumas coisas. Mas vamos ver, Corinthians e Novo Horizontino, 7:30 lá em Itaquera, nós. O Drogba tá no bid já? Inferno, Zé Ruela. Inclusive o Jô, a contratação do Jô gerou muito mais repercussão do que a contratação desse Pires que vocês compraram aí. Ah, não! Repercussão negativa também. Isso é verdade. Falem bem, falem mal, falem de mim. Ué, quem tava ontem metendo pau aqui no jogo? Mas eu posso. É igual pai de filho feio. Então não fala, velho. O pai pode falar, o vizinho não. Palmeiras, minha vida é você. Fala do Verdão. Você também. Fala de nós, que de nós. Silêncio, que hino lindo, viu? Maravilhoso, né, vovó? Lindo, o hino bonito, do campeão. Né, vó? O Vó já deixou o seu colega aí em cima. 19h30 amanhã, lá na Arena do Parmeira. 19h30. Amanhã, domingo. Acho que o Moisés, né? Estará em campo. O Moisés já tá pronto? Pode ser que ele entre no finalzinho, não entra no segundo tempo, não sei se vai sair jogando. Sim. Mas o camisa 10 tá voltando, né? Verdade. A principal novidade é isso aí. Deve jogar lá então. Que animação. Será que ele começa, ô Lolo? Acho que não. Melhor não, né? Não sei como é que ele tá fisicamente, né? Tá sem rítmico. Ritmo. É melhor você colocar ele no finalzinho do jogo, né? Coloca no finalzinho, já pega um ritmo pra poder jogar no final de semana. Não me lembro com quem vai ser final de semana, né? Vai Palmeiras ser o pega Linense. Linense. Pega São Bernardo agora, depois a Linense. Aí depois, quarta-feira que vem, o Corinthians, né? Lá em Linense, né? Lá em Linense? E o Alexandre Matos estava viajando na Europa, estava na França ontem, vendo o jogo do Paris Saint-Germain e Barcelona. Ele está conversando bastante com os caras do Barcelona. Vai trazer o Messi? Não é bem isso, não. Aproveita que está em baixa, né? É. Pra ver se o Barcelona desiste da ideia de levar o Mina no meio do ano. É. Mas depois dos quatro lá, vai ser difícil desistir, hein? Depois eu dos acho quatro. Também. Eu acho que não adianta. Ele pode ser bom de conversa, mas eu acho que ele vai ter que dar alguma contrapartida. E é o Barça, tipo, né, velho? Prioridade no passe de alguém. De um... Tudo vai depender. Mas aí também entra o interesse do jogador. É complicado, né? Que o cara fala assim, pô, minha chance de jogar no Barcelona. Porque o Barcelona tem prioridade no, na compra do passe. É que o Palmeiras aumentou o salário dele aí, o contrato, né? O tempo de contrato recentemente, acho que a semana passada. Agora, mas é que pro isso, Barcelona, a multa é pro padrão do, da Europa, né? Ainda não é baixo, é, não é nada, né? É 9 milhões de picanhas. 9 de euros. O Mina? É, pro Barcelona. 9 milhões de euros? Pro Barcelona. Pro Barcelona. Mas pra outro time é mais. É, pra outro time é mais. Mais. O Leandro é até mais barato, não ia do São Paulo? Quem? O Leandro. O Leandro, 6 milhões de euros. Aí, é quase isso. É, mas é o Leão. 6 para 9 é uma diferença, hein? Ah, é que foi uma composição que o Matos fez com o Barcelona para trazer ele para o Palmeiras. Foi essa condição. É essa condição. E aí o Matos está lá tentando convencer os caras que ele tem que ficar até o fim do ano. Porque se o Palmeiras está indo bem na Libertadores, aí no Campeonato Brasileiro, e precisa dele, é complicado perder um jogador. Se perder ele no meio do ano, difícil. É o melhor zagueiro do time. Pode perder. Né? É um dos melhores aí. Mas enfim, o Matos está lá e está conversando, o presidente também está lá com ele. Eles estão conversando para ver se consegue manter o Mina no Palmeiras até o fim do ano. Eu acho fundamental, né? É difícil, hein? Porque o Barça tem dinheiro, o cara não vai oferecer o que para eles? O que eu acho que ele pode oferecer é o seguinte, prioridade na compra, vamos supor, de alguns jovens valores. Vitinho, Tietê, falou assim, ó, você não leva o Mina esse ano, mas eu te dou prioridade nesses jogadores para. Mas quando acontece assim... Por exemplo, o outro lado fala, ah, beleza, prioridade, mas eu já quero saber o valor. Pode ser. Mas né? Olha, tudo é conversado. Né? Seu Bento. Fala aí, Dodô. Então é São Bernardo e Linense, né? Sim. Então, e olha, depois o Corinthians. O que eu quero dizer é que o mundo está se preparando para o maior clássico do planeta na quarta que vem. É verdade. Essa é a verdade. Como assim? É verdade. Meu Deus do céu. Que viagem, é verdade. É o clássico dos clássicos. O mundo tá de olho nesse clássico. O mundo. E digo mais. Domênico Gato. O Barça vai ver lá o Mina. Os caras estão olhando e Domênico, tanto é que São Paulo e Santos farão a preliminar do jogo. Você tá bem boa, mano. Preliminar. Pode tocar aqui. Você faz parte. São Paulo tem 6 mundial. O maior clássico do mundo. É nóis. O maior São Paulo e Santos tem 6 mundial. Vocês avisaram. É 5. Pela FIFA tem um só. Vocês avisaram o rapaz aí. E preliminar, quem vai fazer hoje é o Corinthians pro clássico do Santos. Não é, não. Eu tô falando em São Paulo. Ou não? Clássico do que é o jogo hoje? 7:30. Que horas que é o jogo? Clássico top. Do Corinthians. Aquela hora que entra os aspirantes? É. 7:30. Aliás, vocês prestaram atenção na pergunta do menino? É. E vocês, alguém vai se interessar em ver o jogo? Claro que não teve resposta de ninguém. Ninguém vai ver. Porque vocês não acompanham futebol ou arte. Eu falei vai ter que não. Quantos lá? Vocês só gostam de porcaria. Aliás, contra o Santo André foi o segundo menor público da história da Arena Corinthians. Então, vai ser menor ainda. Anos, 19 mil pessoas. Tem gente que comemora quando põe 19 mil pessoas no estádio. A torcida do Corinthians, quando coloca lá 19, todo mundo, é o pior público. E hoje, menos de 50 eu não comemoro. Hoje vai ter quanto? Menos de 50 eu comemoro. Hoje também a tendência é não ter um público alto, não, Motinha. Vai ter em torno disso, 16. Outro dia eu li uma matéria, eu não lembro qual a fonte da informação. Com a renda que teve no sábado, ia precisar de 96 anos para pagar o estádio. É, mas isso é resultado do time, né, mano? Também, RG. Quando eu venho aqui e falo que não basta você só equacionar as contas para pagar dívidas, tá na cara que você também tem que colocar um time forte em campo para atrair o torcedor. Porque o torcedor, ele quer contrapartida. Por mais, RG, volto a falar aqui, 18 mil pessoas aí, 19 mil pessoas... Tem clube quando põe isso dentro do estádio, comemora, solta rojão. A torcida do Corinthians aí, o pessoal fala, é um dos piores públicos da arena. De fato, sim. Porque a média de público, se a gente parar para analisar, girava em torno de 25 mil, 27 mil pessoas. Pela capacidade do estádio e pelo que colocava, lógico. E pela conta, RG, o Corinthians ele precisa ter casa cheia todos os jogos para fechar aquela conta. Precisa ter, porque o Corinthians até agora não vendeu o naming rights, não vendeu a totalidade dos seeds. Então precisa ter uma grana mesmo em caixa, Sombra, para pagar aquele custo agora, que o estádio gera. Sem sacanagem, isso não é provocação. O estádio é novo, é novo. Aí você tem o efeito estádio novo, como o Palmeiras também teve, e tem. Sim. Só que passados os primeiros momentos da novidade, do orgulho do estádio novo, sim. Se não tiver time brigando por título... Se não tiver o time bom e jogando bem, o torcedor não vai mais. Lógico, mas aí duas coisas, Sombra. Volta ao parâmetro anterior. Não, mas aí tem duas coisas. Em determinado ponto você tá certo, em outro não. Porque o Corinthians, em determinados momentos ali, como foi em 2014, quando eu não tava com um time tão top, se você pegar aí o Corinthians jogando no Pacaembu, mesmo antes de estrear na Arena, a torcida do Corinthians sempre compareceu. Mesmo num momento que não era tão favorável assim. Então você pega a torcida do Corinthians, claro, você tem que pontuar, porque o torcedor aí quer contrapartida. Volto a falar aqui, se você não tem um time forte, um time brigando por campeonatos, o torcedor também não vai comparecer com 100% de... Mas o ingresso não era caro, né? Mano, a localização... Não, era o mesmo valor, Motinha. Os ingressos do Pacaembu eram os mesmos na Arena, principalmente nos setores populares. Mas influencia bastante a localização, mano. Não, influencia, RG. Mas a maior parte da torcida do Corinthians... campeão mundial, eu sei, Sombra, eu sei. Mas a torcida do Corinthians, ela sempre teve como característica acompanhar o time. E volto a falar aqui, 18 mil pessoas não é um público ruim. É que as pessoas esperam sempre aí 25, 30 mil pessoas, que é o que cabe lá na Arena, lá 40 dentro, mil pessoas. Reduziram o preço dos ingressos, né? Reduziram, mas é óbvio que tem que reduzir. Quando você não tem um time tão atrativo, lógico, se você continuar cobrando um valor lá em cima, a tendência de não ter ninguém no estádio é muito grande. Mano, você colocar... O torcedor não é idiota. Você colocar 15 mil no estádio do Santos, na Vila Belmiro, tem capacidade para 13 mil, 14 mil, é uma coisa. Você colocar 18 mil num estádio que tem capacidade para 46 mil, 50 mil, pô, é lógico. Não, cabe 40 mil, 40 e poucos mil. Proporcionalmente, 15 mil em Santos é mais que 40 mil. Não, sim. No Corinthians. Claro, claro. Você olha para abrir o estádio do Corinthians e olha para abrir... Não, eu tô falando o seguinte. Por tudo. Olha qual é a população ali e olha qual é a população aqui. Sim, lógico. Ô, mano, mas com relação à localização, não tem uma grande disputa de título, essas coisas, Libertadores, né? Um grande campeonato que o cara vai, né? Todo jogo ele vai para conseguir pontos, né? Para conseguir prioridade na compra de ingresso futuro, né? Isso acontece no plano do fiel torcedor. O cara, para que ele possa ir num jogo mais cobiçado, ele tem que acumular uma série de pontos para que no momento da compra ele tenha prioridade de adquirir ingresso. Então, isso não vai ter esse atrativo. Mas, ué, pode ter. Sul-Americana tá aí, Copa do Brasil tá aí. Sim, aí tem que Sombra. São campeonatos, Sombra, RG, Motinha, meus amigos aqui também. Que a torcida, eu tenho certeza que numa fase eliminatória vai estar lotada a Arena. Sim, mas volto a falar, acredito. O Corinthians ele precisa ter casa cheia todos os jogos para que o estádio seja autossuficiente. Porque o Corinthians aí com uma arrecadação baixa, ele não consegue pagar as contas do estádio. E para ter casa cheia? Precisa ter um time forte, porque o torcedor não é idiota, né? Só para em andamento aqui, ó, pelas oitavas. Real Madrid 1, Napoli 1 lá em Madrid. Na Alemanha. Bom resultado do Napoli, por enquanto, tem 1-1 em Real. E o Napoli tinha aberto o placar, né? O Real empatou agora há pouco. Na Alemanha, Bayern 1, Arsenal 1 também em andamento, os dois no primeiro bom tempo. Bom resultado do Arsenal. Bayern. O Wenger, que tem música na Inglaterra. Vai Wenger embora, in, né? Wenger out. Os defensores do Wenger. 20 anos já, né, Sombra? Tá lá, né? Eu posso dar o resultado também? Porque eu acompanho futebol internacional, viu, mano? Diga, por favor, claro. Só você falar, eu sou a ler. Fundamental. Tá na Alemanha, Colônia 3, Água de Cheiro 2,50. Na Itália, Siena 4, Palio Weekend 2. No México, Atlas 4, Miradouro 3. Meu Deus. E na França, Monaco 4, Cebolinha também 4. Oi, o Monaco, cara. Essa Champions do Ale Oliveira. Vocês viram quem é o melhor ataque da Europa, cara? Quem? Monaco. É o Monaco, cara. Mas disparado, batendo na cara do Barcelona, que é o segundo melhor. Né? É assim mesmo. Bosquilha tá machucado. Machucou agora. Tá machucado. Mas o Mônaco, velho, os caras estão embaçados, hein, mano. Inclusive liderando o campeonato francês. Agora vocês não falaram da atuação de Matuidi ontem. É verdade. Paris Saint-Germain. Ninguém falou de Matuidi. 4-0. É. E aí falaram Matuidi, de Di Maria. Falaram de. Como é que é o outro? O Rabiot. Tem o Rabiot também. O Rabiot. Lucas. Cavani. E não falaram de Blaise Matuidi, o maior jogador na atualidade. Acabou com o Messi. Mas diga ao Matuidi pra ele passar no Extra, porque chegou o Festival da Limpeza do Extra. A maior variedade de marcas e produtos com ofertas imbatíveis para você deixar sua casa sempre limpa e perfumada. Aproveite nossas promoções para cuidar da casa, das roupas, com praticidade que você merece e com muita economia. Detergente em pó brilhante, 3 quilos, R$15,90. Nessa embalagem de 1 quilo, sai por R$5,30. Amaciante Comfort, 1 litro, R$ 12,65. Com 50% de desconto na segunda unidade, nesta promoção, a unidade sai por R$ 9,49. Limpador Veja Gold Multiuso, 500ml, por R$ 3,49. Nova embalagem e fórmula com duas vezes mais poder de limpeza. E o limpador perfumado Veja, 2 litros, você vai pagar R$ 8,99. Detergente líquido IP com 6 unidades, R$ 7,98. Nessa embalagem, a unidade sai por R$ 1,33. A limpeza rende muito mais com Extra Economia. Estádio 97. Estádio 97, aqui na Energia 97, também tem oferecimento da BV Financeira. Fala, narigudo. Olha só, amigão, não deixe para depois o que você está querendo fazer agora, viu? A BV Financeira tem a solução de crédito que ajuda você a realizar. Você pode ter até 2 vezes a sua renda em crédito com até 24 parcelas fixas. Além dessas vantagens, você também pode usar o crédito como bem entender, sem precisar justificar ou comprovar a utilização. Agora, se você possui um veículo quitado no seu nome e precisa de dinheiro na mão, presta atenção, hein? Você pode aproveitar o crédito pessoal com garantia, que oferece crédito de até 70% do valor do seu veículo em até 48 meses para pagar. Então já sabe, né? Use da forma que quiser, seja para reformar a casa, fazer um curso ou até uma viagem. Então grava aí, grava o número da BV no teu celular, 3003-7888, 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Mas olha só, antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. É isso aí, é BV! Vamos aos ouvintes, 3284-7097. Ouvintes que vem no oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também no oferecimento de Nissan, faça um test drive, porque quem testa compra Nissan. McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$ 8. Vamos pro telefone 3284-7097. É, vai, Sombra, tocar... desculpa atrapalhar. Fala, eu, Juninho. Eu esqueci de fazer minha pergunta. A Domenico, você bem lembrou um jogador que admirou, que é o Rabiot. Quem? Rabiot. É, o Rabiot, meio campo lá do Rabiot, Paris Saint-Germain. Adoro. Queria o Rabiot também. Perguntar, Domenico. Você gosta, Montinho? Caso você fosse o dirigente do time de Rabiot, sim, e viesse uma proposta boa, não, você liberaria o Rabiot? Jamais liberaria o Rabiot. Quem nunca, mano? O Rabiot é essencial. Quem nunca liberou o Rabiot? Mas você liberou o Tóbio, né? O Mota, por exemplo, se estivesse no time dele, ele liberaria. Ele lembrou bem, você liberou o Tóbio. Eu não liberei nada, o Tóbio não era o Tóbio, era do Palmeiras. Era meu. Tá certo, Dudu. O meu Tóbio tá aqui, graças a Deus. Se... O meu também tá aqui, mas já foi usado. É só mais uma, só mais uma. Aí é um problema. Caso o Palmeiras perca, como é que é Palmeiras em francês? Palmeiras. Perca o Borrá machucado. Quem? O Borrá. É Borra. O Borra. Você Borra. Traria o você pegaria o atacante argentino, você pegaria o Caraglio? Não. É o São Paulo queria trazer, né? É o Milton. Não, São Paulo. Não, melhor é olhar pra assombrar, ele tá falado. Pensando em alguma piada. Não. Foi falado que São Paulo ia trazer. Melô, Dudu. Melô, caralho. Mas é bom, Dudu Mela. Vamos pro telefone, 3284-7097. Vai tocar o Asdrubal. Abre o canil, Asdrubal. Tá tudo louco. São Passê. Bacê? Alô? Opa, quem fala? Urso, velho. Bacê, Rodrigo Frazão. Ah, e a Solange? Lembra a Solange Frazão? Oh. É, tá bonita ainda, velho. Consegui, baralho! Sai do Viva Voz! Sai do Viva Voz! Porra, tá um trânsito do caramba! Tira do Viva Voz! Manda teu nome completo aí, vamos Se lá. Se possível, né? Rodrigo Frazão Pereira. Quantos anos, Rodrigo? Peguinha. 28 anos. RG 2.8 no dia do seu aniversário. Parabéns, hoje? RG, hoje. Olha, Domênico. Hoje é dia do aniversário, RG. Dá parabéns pra RG. Hoje é, fala aí, parabéns pro velho. Hoje tem, RG. Hoje, amanhã, ontem, todo dia. Tem que ter, velho. Eu não falei o quê? Pra que RG tem 1.200 anos. Uma cervejinha. Oi, por falar em ter, RG, você chegou a ver lá o Marquinhos, o zagueiro do Paris Saint-Germain, depois da vitória, você viu que ele postou, cara? Legal, hein? Pô, a mulher preparou um esquema lá pra ele, Domênico. Pétalas de rosa, cara. Tá no Instagram do cara. Velas. Imagina se o pau não comeu ontem lá. Não, mas hoje foi dia dos namorados lá, né, velho? Se você acreditar na tese inclusive propriamente minha, que quem faz gol beija na night, quem ganha do Barcelona bate uma virilha bonita, né? Bate o quê? Uma virilha gostosa, não? O Barcelona no dia dos namorados ganha uma viagem pra Paris e chocolate, né? Mas e o Domênico? Imagina. Pois não, RG. Esse ouvinte, quando entrou no ar... Hã? Por uma fração de segundo, eu não pensei nisso. Sensacional! Boa, RG! Gênio! Que é isso? Não grita no ouvido. Você dá um tapa nessa orelha, que eu fui lá do mapa. Você vai ver. Você vai ver. A galera que eu tô ao vivo aí, mas não vai dar, não. Vamos, segue o jogo. Por quê? Por quê, velho? Tem que meter no Viva Voz aí, parece que deu uma microfonia aí. Não, tá bom, tá bom, tá bom. Vai, vai, segue. Time! Segue o jogo. Vamos lá. Ô, Dodô! Oi. Fala pros caras aí, velho. Quem que é o maior do mundo? Campeão, primeiro campeão mundial. É o Santos. Que é isso? Reconhecido pela FIFA, é o Corinthians. Não, mas ele é reconhecido. É o top. Manda o William Bonner aí. Vai pro inferno. Manda o William Bonner. Olha, que vergonha. O cara é verdão. Vergonha alheia, cara. Esse é o William Bonner. É um ouvinte conscientíssimo. Essa é a verdade. Para, palhaçada, velho. Ele é campeão. Vergonha alheia, cara. Vai te catar, vocês. Vai aprender lá futebol. Ô, velho, tira do Viva Voz, você tá passando vergonha, história, mano. Lá, ó. Se vai tiver alguém do seu lado, é capaz de você passar mais vergonha ainda, cara. Tem história do time aí. Desliga que depois dessa, velho. Se é que o teu time agora, tem história. O grande Domênico, ouvinte, putz, chegou. Lançou ontem aqui no ar. Lançou. Lançou o Luxemburgo, seria uma boa no Palmeiras. Sim, porra, lá grande ele. Domênico. Não foi ele. E verdade, Dodô? É verdade. E hoje, viu, Domênico? Não, não foi eu que alguns canais nada. Estavam divulgando foi isso. Foi a vovó. A vovó falou, o Benjamin comprou a ideia. Não. E começou a dizer, senhor. O tema, amigo. Eu, pra mim, não vem nunca. Ah, não mas fui mas eu. A pergunta pro Vinho. Foi o Provolone. E o Provolone fez enquete aqui, aqui entre nós e ganhou. Mas eu faço a pergunta. Aquela passa, repassa, né? Passa, repassa. O Luxemburgo ganhou a enquete? Eu vou ler a enquete. Vamos de novo. Não vai ler nada. Fala a enquete. Eu tô dentro dessa história aí com o Luxemburgo. Meu Deus! A voz do palmeirense, a voz de Deus! Você tá dentro como? Você queria o Luxemburgo? Oi. Cara, Eduardo Batista, botei uma fé quando contratou, novo e tal, mas agora o cara tá já invertendo a situação. Ah, mas eu não falei nada. Pera só, meu cara, eu não falei nada aqui, Domênico. Ele tá dois jogos. Mas, Domênico, eu não falei nada, o cara falou rude. Não, imagina. Peraí, ouvinte, não confunda. Sem brincadeira, não. Corneteiro é corneteiro sempre, né? Dois jogos, velho, cara. Agora falando sério, não vou dar uma de amendoim. A situação é a seguinte, tem que deixar o cara trabalhar, realmente. Minha preocupação é o seguinte... Chegar igual o ano passado, a gente deixar pra trocar no meio da Libertadores e depois não conseguir classificar, entendeu? Mas o grupo, pelo menos esse ano, é um pouco menos é fácil, difícil. Né? Não é, fácil. O grupo do Palmeiras o tem... O ano passado, quando sorteou, era fácil também. Não, era não. O grupo do Palmeiras tinha três times e a gente sabia que ia brigar por duas vagas. Esse ano, ao que tudo indica, dois times deverão brigar por duas vagas. Isso. E claro, se não tiver nenhuma zebra aí. Na boa, a verdade é a seguinte: Palmeiras é favorito. Caixinha de surpresa. Essa frase é boa, aliás. Ninguém conhecia Rosário Central ano passado e ele chegou na semi. Ó, e não tem mais. Aqui no Allianz Parque a gente deitou nos caras, velho. E não tem mais bobo no futebol, hein? Essa frase é essa boa. Essa frase também não vai. Mas só ouvinte, o Lolo e o Alê Siqueira. Oliveira, querido. Oliveira, tem o terceiro time do grupo que ganhou do cara idiota lá. Cara bobo. Esse timinho é difícil. Quem que é o terceiro time? Não, tem um time júnior do Barranquinho, uma coisa assim. Isso é difícil aonde? Não, mas o time é bom. Aí você não assiste e briga com a vó. Não, mas não precisa. Só tem cara de bobo, né? Fecha a perna, vó. Tudo esse ano é meio complicado, tem que estar preocupado, não tem o Corinthians também. Vocês deveriam se preocupar em ganhar a Libertadores pra ter um Mundial, prego. Mané. A gente já ganhou, velho, isso aí já. Não precisa. Mano, mas vocês se livraram também da pré, hein, mano. Mas Motinha, quer saber? Eles iam cair, hein, velho, É ruim pra Libertadores não ter o Corinthians lá, velho. Mas não fala do Corinthians. Só tem time coadjuvante aí. Só tem time coadjuvante aí, velho. Quem perde é o campeonato. Não. Se o Corinthians tivesse ido pra pré-Libertadores, seria caído, hein? Corinthians... Mas o São Paulo também, cara. O São Paulo, o Morumbi, como dizem os argentinos, é o Morumbi. Ô, pregão, o bagulho é o seguinte, mano. Libertadores sem Corinthians é igual ao churrasco sem picanha, velho. Tá falando do São Paulo, então. Vocês começaram a disputar agora. Não tem graça. peraí. Vocês são virgem da América, para. Só um minuto. Vocês deram uma bimbada, acho que, pô. Vocês são virgem de 40 anos, mano. Uma bimbada. Até 2011. Ninguém sabia. Só um minuto. Até 2011, o mesmo mano vinha aqui e falava que a Libertadores não era porra nenhuma, que não valia nada. Falava e podemos até provar, porque tem muitas gravações do senhor aqui. Ué, mas eu acho que a Copa do Brasil Libertadores precisa do Corinthians. É o virgem da América, deu uma bimbada, acha que é o cara. Tanto que eu tenho razão, Domênico Gato, porque o negócio é o seguinte. Não, você não tem razão nenhuma. Tenho sim, porque eu já ganhei tudo que eu podia ganhar e falo. A Copa do Brasil hoje, pra mim, eu zoo mais quando eu ganho do que a Libertadores. Meu vizinho torce pro Peñarol. Meu vizinho torce pro Boca Júnior, Paquito. Tá bom. Meu vizinho torce pro Independente del Valle. Oh, não, beleza. Que discursinho padrão. Então continua disputando Copa do Brasil, que deixa mais lá na Libertadores. Ganhar Libertadores e não conquistar o Mundial é igual ir pro motel e broxar. Ai, tartaruguinha. Olha, Fabiscate. Deu Vale 4, Kang 3,50. Tá o resultado da Libertadores. Ó, é o. Ei, monstro! Ô, me engravida. Porra, cara do céu, velho. Eu e minha namorada, a gente já foi aí já, só que você não tava aí ainda. A gente até falou, pô, eu vou lá, minha namorada, eu quero ir pra conhecer a Lê. Eu falei, pô, mas eu vou ficar com você, velho. O Ale. Não, mas aqui. Olá, eu sou o Ale. Vamos fazer swing com o Ale? Não, a dona encrenca é sagrada, a dele e a minha. A gente tá tudo junto, tudo misturado. Ele falou que ele via com a namorada pra te levar. Não, rapaz, Ale, falar pra você, que fase que você tá, hein, parça? Tamo junto, né? Isso aí é o carinho. Sentiu o clima, Ale. É, mas eu gosto. É o carinho do. Você gosta, Ale? É carinho do povo. Ale. Bom saber. Eu não sou o Felipe Melo, mas ele. Eu prometo te dar carinho. Ah, sim. Você é Thiaguinho, né, Thiaguinho? Não tem igual, não. Tamo junto, meu velho. Não, peraí, Lucas. Pra quem? Peraí. Os times que tem, o Norberto, peraí, você já fala. Só pra falar. É o Júnior de Barranquinho. Barranquinho, velho. Barranquilha. O Atlético do Turco Mano. Quem? Tucumã. Tucumã. Essa véia, nossa, tá de brincadeira, né? Fecha desculpa. A perna, velho. Ó, perna peluda. Não, são os dois só. Seu nome de comida, né, velho? Palmeiras, Júlio. Não, esses aí vão jogar contra eles mesmo, pra ver quem passa. Ah, um dos dois vem pra chave. Os dois times é difícil, viu? Você, olha, vai no valor. Ô, Velhota, tá com medo você vai amanhã lá no... Essa merda tá com medo do Júlio Barreto. Não é isso, o time é... Vocês assistiram o jogo, então não fala. Mas para, velho. Ô, Velhota, você vai amanhã no Happy Hour? Eu vou. Eu não sei não, acho que eu vou ficar de olho em você, viu? Que isso. Eu não quero saber quem lavou, eu vou passar o ferro. Aí, pai, passa que eu tenho as camisas do meu neto lá, viu? Olha. Opa. Na hora que você vê isso aí sem calcinha, né? Sem a mágoa, né? É assustador. Olha, eu só não te xingo porque é seu aniversário, viu? Eu gosto não, bom, mas você sabe, Ivó, que tá na decadência aí. Ela usa mágoa. Isso tá mesmo, viu? É Rodrigão, um abraço pra você, obrigado pela participação. Tá. Ô, Sombra. Oi. Ô, mano, tá aí? Fala, tio. Ô, mano. Quê? Quarta-feira tem o maior clássico do mundo. Tem mesmo, velho. Tem mesmo. Maior clássico do mundo. O vídeo sabe. Assim, o vídeo vai barrar. Ó, o Melo pisou nele, agora ele tá babando o outro, Corinthians e Palmeiras, velho. Corinthians e Palmeiras vai dar mais audiência do que Dá mais audiência que qualquer coisa. Corinthians e Palmeiras vai quebrar a posse do Trump, velho. Exatamente. Em termos de audiência. Boa, mano. É verdade. É verdade. O bagulho é louco, mano. É louco. Beijinha nem tá aí pra adivinhar onde eu tô, mas tudo bem. Viu? Você não menti? O Benjamin pouco... falou que não viria por causa da chuva. Caramba, chão, velho. Não tem teto. Rodrigo, um abraço pra você, cara. Boa noite, obrigado. Abraço, falou. Valeu, até mais. Tchau. Tem Jorge Carmelo hoje, hein? Ah, e tem parcial. Pronto, falei. Mas tem parcial. A segunda parcial. É o nosso clássico, a verdadeira luta na lama. Aqui, dia de clássico, a gente bota duas maravilhosas no nosso ringue. Pra ver quem fica em pé. Hoje nós temos no ringue Paola Oliveira versus Fernanda Lima. Nesse momento, quem tá em pé? Nesse momento. Tá aqui, olha aqui, RG. E votação acontecendo através. As duas ali, elas. Tá de brincadeira. A votação está acontecendo através do nosso Twitter, no @estádio97. Vote lá. Hoje, de um lado, Paola Oliveira. Do outro lado... À direita. Fernanda Lima. Ó, eu voto na Fernanda Lima, vou falar, cara. Essa mulher é espetacular, mano. Eu também voto essa nela. Gaúcha. Olha a bundinha de maçã dela, maluco. Mas o Rude, esse é o tipo de disputa, velho, que você pode falar, tanto faz. Aí o tanto faz cabe bem. Tudo bem, né? O tanto faz... Mas tem que escolher, né? Então, eu optaria aí, eu acho mais bonita a Fernanda Lima. Qual? Eu prefiro parcial, o marido da Fernanda Lima. Primeira, segunda parcial já. Segunda Sim. parcial. Paola Oliveira liderando com 80%. Ah, mas não dá pro mano. Aumentou. Não tem jeito. Aumentou. Nossa, aumentou a diferença. Mas cadê lavada? Os fãs da Fernanda Lima? Aquela lavada? Cena, então, mas cena é que a Paola indo pra cortina ali no seriado. Isso é louco. Então, mas aí que tá. É esse o tipo de coisa, velho, que favorece a Paola. Tem mais marketing, tem mais mídia. É, mais bunda. É, a Fernanda Lima é bem casada, hein, velho? Casou com um cara que sabe cozinhar. A Fernanda Lima tá perdendo, talvez, esse encanto todo. Sabe por quê? As roupas que ela usa no programa dela. Mas é isso, né? Tá olhando roupa da mulher. Mas o cara quer pegar a mulher sem roupa. Paola, quem liga pra isso? Quem liga pra roupa é viado. Paola, Ronaldo Esper. Paola não. Agora quem liga pra roupa é viado. Você tá vilelando, hein? Calma, Motinha. Paola não. Paola, quando chega na frente da câmera, é aquele charme. Ronaldo Esper. É aquela coisa que te faz sonhar, entendeu? Só porque é aquela foto de calcinha dela na janela. Ah, só. Eu tenho uma enquete. É melhor você de cueca, você tá louco? Lógico que é melhor, quer ver? Você liga, mano. Eu tenho uma enquete aí pra vocês, meu. Qual é? O... Abby ou Amy House? Quem vocês pegariam? Quem? As duas já morreram, tá louco? Então tá bom, vocês não querem voltar, meu. Em memória. Nossa, memória. Paola é muito. Em memória, tá quem que você pegou, Ale? Não, em memória. Eu sou fã do RG porque ele tem história, na verdade, ele tem um currículo invejável. Tava falando que foi o primeiro namorado de Palmirinho Onofre. Inaugurou aquela obra bonita. Onde anda Palmirinho, hein? Tá com... Onde ela tá? Você tá olhando pra mim por quê? Como se eu assistisse. Gente, tá em casa. Eu sei que aquele lá... Não, posso falar? Não, fez uma participação fechada. Ô, que gazeta, velho. Um tempo atrás ela tava no Fox Life, se eu não me engano. Eu sei que até o João Gordo faz um programa de culinária. Ele é vegano, né? Alguém precisa avisar ele pra ele. Ele é o quê? Vegano. Vegano, sabe disso. Você tem certeza? Alguém precisa avisar pra ele que não tá dando certo a estratégia, né? Alguém só come picanha, né? Você viu? Pô, você pior prefere confiar numa pessoa que não come carne ou que não toma cerveja? Não, eu não confio num homem que não toma cerveja. Então você... Putz. Não confio. Cara, mas esse bagulho é uma treta, hein, mano? Ih, deu ruim agora, hein, Ale? Eu sou ali. Eu também não bebo, você. Eu tô mais perdido que GPS no Triângulo das Bermudas. Ó, mande a sua mensagem. Se você quiser também manifestar o seu voto aqui, pelo menos pra você dar a sua opinião, entre Paola Oliveira e Fernanda Lima, você manda aí, 94-353-0150. Mande sua mensagem gravada no nosso WhatsApp, 94-353-0150. É o WhatsApp da Energia 97. A Energia 97, o Estádio 97, no oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Agora nós vamos falar de um empreendimento legal ali na região da Raposo. Nós vamos falar do Conquista Maralina, lugar bacana. Com certeza. Bacana para quem tá precisando comprar um AP, hein? Pois é, atenção rapaziada, ó, vocês estão procurando aí um lugar para chamar de seu, um AP da hora, um AP top. Ouça essa dica, hein? Lançamento residencial ao lado do Parque Jequitibá e a 10 minutos do Raposo Shopping, cara. Ver a família feliz é bom demais, é ou não é? Então aproveita essa baita oportunidade que a Direcional e a Trisul estão oferecendo pra vocês, hein? Já viu as parcelas, rapaziada? Tenho certeza que cabem direitinho no bolso de vocês, tá certo? Parcelas a partir de R$ 499,00. Eu vou repetir pra que vocês possam acreditar, hein? Parcelas a partir de R$ 499,00. Olha que boiada, hein? E atenção, o Jardim Amaralina tem as facilidades do programa Minha Casa Minha Vida. É a grande chance de você poder sair do aluguel, cara. Não vacila, não. Não fica aí panguando. Quer mais vantagens? Aqui você vai viver cercado de muito verde. Em um condomínio clube com mais de 20 itens de lazer. Para deixar a vida da sua família ainda mais feliz. Top demais, cara. Nada melhor do que qualidade de vida, é ou não é? São apartamentos de 2 dormitórios e 1 vaga. E olha a super dica, hein? É o melhor preço da região, rapaziada. Com entrada facilitada e TBI e registro grátis. Além da possibilidade de poder usar o seu FGTS também, tá bom? Conheço o decorado na rua Savério Quadrio, número 620, no quilômetro 19 da Raposo Tavares, tá bom? Ou ligue 3781-4133. 3781-4133. Aproveite para acessar o site e conhecer o empreendimento, que é top. É fantástico, tá legal? conquistamaralina.com.br. conquistamaralina.com.br. Atenção, Giselos. Atenção, Giselos. Giselos. Atenção, Giselos. Fãs. Tom Brady disse que a próxima temporada não será a última. Ah, não, mas ele vai mais longe, viu? Tá vendo? Ah, já tava os Giselão. Dizem aí, que já... ela pediu pra ele não, jogar um cara, mais, o né? Beto mas é Flávio jogou até 44, o negócio, os caras vão. Tem que chamar... não tá uma porrada. Tem que chamar o Tom Brady pra virada do Barcelona contra o Paris Saint-Germain, né? É verdade, é. Pô, mas na boa, mano, é esse maluco também é, esse maluco é um prego, hein? Esse maluco é um prego. Assim, pô? Ele é um prego. Vocês vão entender o porquê. O cara tá ferrado na vida, esse aí. Vocês vão entender o porquê. Deve ser, cara. Deve ser, velho. Peraí, peraí. Esse tá morto. Esse tá morto com farofa. Vocês vão entender o porquê. Gosta de vocês me criticarem. Nós estamos vivos. Ouvi dizer que é o mais triste do planeta. Não, mas você vai ver como ele é um prego e vocês vão me dar razão. Um cara, Domênico Gato, que tem o dinheiro que esse cara tem. Sim. Um cara que é casado com a Gisele Bündchen, que é uma das mulheres mais bonitas do planeta. É um bagaço aí que é a babá quase perfeita também. Tem então, um rolo aí. É uma página que ele arrancou da vida dele. Mas o negócio é o seguinte, é um cara bam, bam, bam de grana, o cara pode fazer o que bem entender. É um cara que é casado com a Gisele Bündchen. Volto a mencionar aquela cena dela desfilando na Olimpíada aí, que o bagulho foi embaçado. Foi era a Fernanda Lima, o cara... não era a Fernanda Lima? Não, não, mudou. Agora é a Gisele Bündchen, que é a original. Mudou. Então, Domênico Gato, um cara desse, trocar tudo isso pra ficar se agarrando com o macho atrás de uma bola, bacana. Vai te catar. Tá louco, é o trabalho dele, é o esporte dele. Você parou o programa pra fazer esse comentário? O cara virou uma lenda. E tem um outro comentário fala também. Isso, não, mas aí é outra pegada. Mais gay que existe, o esporte mais gay. Não é não. UFC? Aí você pega as minas do UFC lá. Geralmente lutador que namora com lutador, você vê os canhão que as minas são. Mas agora o negócio é o seguinte, Domênico Gato. Outra coisa que eu gostaria de citar aqui. Vocês estavam falando a respeito da dieta vegana e vegetariana agora há pouco. Ser vegetariano já deve ser mó treta, Sombra. Imagina então ser vegano, não cara. Não dá, mano, não dá. Velho. Vegano, explique você deve... Explique a diferença, porque muita gente não conhece. Ó, o vegetariano, ele não come carne de nenhum tipo, tá certo? Ele evita comer carne e não come mesmo. Agora, o vegano, ele deve ter uma entrada USB, ele se carrega na tomada, velho. Você tá de brincadeira, mano. O vegano, ele não come nada derivado nem de leite, velho. Tipo, manteiga, bolacha, os caras não comem nada, animal, mano. É uma treta. Animal. Não faz o fato de não comer... O que ele come, então? Carne de nenhum tipo de animal também. Então, vive peixe, de folhas, vive de hambúrguer só de legumes, soja. Verduras. Ô, mano, você que conhece pode, ele. Porque... Legumas, verduras. Solete de legumas. O Dentinho é vegano porque ele come só samambaia? Mas eu acho que... foi boa essa. Acho que a dieta dele não se restringe somente a isso. Mesmo que ele for muito tonto, né? Uma samambaia daquela, hein? Né, Nelson, eu tô errado? Vocês acreditam que ele só come isso? Teve um legumes? Oi? Teve um legumas? Foi impressionante. Legumas? Eu não passou a piada, Alê. Você mandou mesmo, agora legumes. Não manda. Tomou porrada do modo, hein, Davi? Passou. Diga aí, Sombra. Se liga, velho. Resumidamente, há chance do presidente do Corinthians sofrer o impeachment? Então, Sombra, pra falar a verdade, não. Existe sim aí um movimento pra tentar articular esse impeachment. Mas volto a falar aqui, na minha opinião, as alegações aí, o que eles colocaram ali dentro do processo, são denúncias rasas e que não tem o poder para derrubar um presidente. Eles se pegam aqui em duas assinaturas do Roberto, quando ele ainda não era presidente, ele assinou duas atas de reuniões aí. Aí depois eles começaram a utilizar outros argumentos para tentar articular o impeachment contra o Roberto Andrade, que é o presidente do Corinthians. Alegando, inclusive, aí mau planejamento de marketing, alegando os resultados que o Corinthians teve no Campeonato Brasileiro do ano passado. Ou seja, já começam a se perder dentro do que diz aí o artigo para que possa impeachment um presidente. Na boa, Sombra, todo mundo quer poder, independentemente da esfera que esteja. Pode ser esportiva ou social. Todo mundo busca algum tipo de poder. O Roberto Andrade, sugeriram a ele uma ajuda por parte daquele grupo do Andrés, que era composto pelo Andrés, o Luiz Paulo Rosenberg e outras pessoas, inclusive o Raul Correia também, que era diretor financeiro na época do Andrés, e o Roberto acabou rejeitando essa ajuda. E o Andrés, ele se distanciou, mas isso não quer dizer que o Andrés apoie esse movimento, porque o próprio Andrés, que é um cara que hoje é um nome forte também para comandar o Corinthians, talvez numa próxima eleição ele volte a se candidatar, ele próprio disse que é um absurdo. Então, cara, política de clube é aquele negócio nojento. Muitas vezes aí o cara usa, em um determinado momento que o clube está passando por um momento ruim, dentro de campo, para tentar derrubar de qualquer forma. Eu vejo isso como absurdo, golpe. É um absurdo, né? Golpe, eu vejo isso como golpe. Eu falava. Porque eu concordo que o ano passado o Corinthians ele deixou muito a desejar. Inclusive, eu já falei isso pessoalmente até pro Roberto. Eu falei que o Campeonato Brasileiro do Corinthians chegou a ser patético. Eu entendi também que o Corinthians perdeu uma série de jogadores aí que não tava esperando, com aquela janela da China que se abriu e levou uma série de jogadores do Corinthians. Mas na boa, cara, não dá pro Corinthians se desfazer do Jadson, do Renato Augusto, do Gil, do Ralf, do Wagner Love, do Malcolm. E trazer jogadores ali como Marquinhos Gabriel, como Guilherme, como Giovanni Augusto. Até entendo que tentaram, de forma até equivocada, contratar uns jogadores aí que pudessem suprir. Mas na boa, tá muito distante o nível do Marquinhos Gabriel, do Giovanni Augusto, do Guilherme, dos caras que saíram. O Corinthians acabou investindo pesado em contratações aí que foram tiro na água. Agora, mano, a escalação do Corinthians saiu aqui. Ô, Silvério! Diga! É o Silvério com pigarro. Vamos à escalação do Corinthians. Com cigarro, viu? Como eu faço na narração? Falta um hino aí, Sobrado. Lá vai, vem tá o Corinthians! Obrigado, Silvério. O Corinthians vem com número 12, Cássio. É o Fagner. Eu não vou falar os números, senão enche o saco, né? Pablo, Balbuena, Moisés, Gabriel, Felipe Bastos, Rodriguinho, Malone, Romero... E Jô. Esse então, é o Corinthians, mano. É o suficiente pra vencer bem o Novo Horizontino. E tem que ganhar mesmo, cara, porque mas o Corinthians ele tem dois jogos. Vencer o Santo André também. Então, Sombra, mas muitas vezes você tropeça no momento que é oportuno. Agora o Corinthians ele não pode tropeçar nem diante na Arena. Na Arena Corinthians. Depois o Corinthians ele joga pega o Aldax. Assim, dois assim? Ué, qual o problema? O Santos jogou quatro, vai jogar quatro em São Paulo? Claramente. Agora, gente, convenhamos. Só um parênteses nisso. Porra, entrando, saindo, a coisa não muda. Esse negócio de ficar mudando o mando de jogo é um absurdo, gente. Também isso acho. Isso aí é ridículo. Ah, o clube precisa faturar. Gente, isso estraga campeonato. Não pode. Isso estraga campeonato, gente. Isso aí é, porra, é ridículo. Sacanagem. Eu também concordo. A questão não é o Santos, entendeu? Não é. Né? Mas o Palmeiras ele vai se beneficiar indiretamente também. Tem o jogo do Palmeiras, eu não sei se é contra a Linense no final de semana, que vai ser em Araraquara. Tá errado. Qualquer um. O time do interior acabou vendendo o mando pra cidade de Araraquara, porque sabe que o estádio vai estar lotado e eles vão abocanhar a renda. Tinha que parar, mas isso daí é ridículo. Meu. Eu também acho que mas no começo do campeonato. No regulamento. Não é regulamento, RG. Basta colocar um item no campeonato que quando você se inscreve, você tem que apontar o estádio que você vai utilizar. Você só pode sair desse estádio a menos que exista risco de vida para os torcedores. O Contru foi lá e interditou, não, aí você escolhe uma outra sede. Você tem que utilizar o estádio da sua cidade. Não, mas, ô Sombra, se você quiser optar por um outro estádio, você até opta. Você fala, beleza, mas vou jogar todos os jogos aqui, independente de quem seja. Mas você não pode fazer um Red Bull da vida, fazer do Pacaembu, então a casa dele. Mas o Red Bull, Sombra, não tem torcida. Porque casa dele nunca vai... Hã? Mas o Red Bull não tem torcida, tanto faz como tanto fez. Tem que tirar, por exemplo. Não, mano. O Santos joga na Vila Belmiro e joga no Pacaembu. Gosta e acostumado com os dois estádios. Tem que mandar onde? Em outro lugar. Mas, ô Sombra, se eles estão chegando em Campinas, joga em Campinas. O Santos que vai em Campinas jogar. Então, mas é isso que eu tô falando. A partir do momento que você escolhe uma sede, o Red Bull pode escolher a sede de São Paulo. Fala, vou jogar aqui. Não. Mas tem que jogar num único estado. Desculpa. Você não pode ficar invertendo o mando de acordo com a tua vontade. O clube Red Bull é de onde? Tá sediado hoje em Campinas. Então tem que jogar em Campinas. Mas e se a Ponte Preta não der a condição deles jogarem lá? Você não sabe, eles não respondem pelo estádio da Ponte Preta. Mas como não, Guarani. Não, é a verdade. Vai pro Brinco de Ouro. O Brinco de Ouro já foi leiloado, gente. O Brinco de Ouro tá as moscas. Vai pra ali perto do Rio Branco. Vai jogar no Major Levi Sobrinho em Limeira. O do Rio Branco é ali, a americana. Tá errado, vocês não podem estipular pro time onde ele vai jogar ou deixar de jogar. Ele tem que apontar uma sede própria e fala, vou jogar aí no Pacaembu. É Pacaembu até o final, independe de contra quem seja. Porque ele vai pegar Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, todos esses jogos no Pacaembu. Entendeu? Que seja. Nesse caso, pelo menos todo mundo então seria beneficiado. Sim, é isso que eu tô falando. Tem que apontar uma única sede. Você não pode ficar migrando de acordo com o teu interesse pra ganhar dinheiro. Eu sou contra inverter também. Esse negócio de vender mando de jogo, tá por fora. Estádio 97 no oferecimento de HDI Seguros. É de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Vamos a mais ouvintes. Bora. Ouvintes que vêm também no oferecimento de Nissan. Faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Que isso? Esse é um salsicha latino, velho. É o Pug. É. Alô? Alô? Quem fala? Bruno. Tudo bem, Bruno? Beleza. É Bruno do quê? Bruno Estrípoli. Estrípoli, quantos anos você tem? 26. RG 2.6 hoje. Hoje, no meu aniversário, no clássico, eu espero sinceramente que o Rodrigão faça estripolias e gols. Entendeu? Sensacional! Muito bom. Eu me recuso! Sério, no aniversário do cara, Zé. Você tá louco? Pô, no aniversário do cara, Zé. Tá louco, que zero. Pior do que zero o quê? Olha o puxador, velho. Puxador é uma entidade autônoma. É o cacete. Torcedor de São Paulo. Esse... O cara tá feliz também. Tá feliz, meu? Tô feliz. Tô ligando pra você, do palmeirense. Ó, ó. O maior do mundo, só isso. Mas só, não tenha dúvida. Olha hoje só. Olha. É nóis. É nóis, fala aí. O maior campeão nacional, então, é o Palmeiras. É nóis. O Palmeiras. É, não tem conversa. Não, sem ideia. Amanhã o Palmeiras joga aí às 7h30, né? 7h30 o Palmeiras pega aí. Palmeiras e? São Bernardo. São Bernardo do... São Bernardo do Campo. Do Campo do Jordão. Você, você assistiu aí os jogos, esses dois jogos, esses primeiros jogos aí? O primeiro jogo que foi no Allianz, eu fui no Allianz. Amanhã eu vou estar no Allianz de novo. O que você achou aí dos jogos aí? Ou seja, você é um desocupado. Dodô, a única coisa que tá me preocupando, Dodô, vou ser bem sincero pra você. É o comando desse time aí, tá? A gente tem dois times aí que seriam primeiro e segundo lugares hoje no Campeonato Brasileiro. Só que com o comando que tem, jogar, por exemplo, eu vi essa semana que ele treinou com o Thiago Martins na lateral direita. É. O cara tá de brincadeira, cara. É, eu falei ontem aqui. Mas foi no time reserva, viu? Não sabe nem jogar. Assim, é. De zaga vai conseguir jogar de lateral. Ah, mas peraí, o Norberto, foi no time reserva não porque é o Fabiano tá machucado. Foi no reserva mesmo? Foi. Eu falei isso ontem ainda. Não, foi não é. Então tá bom, porque eu vi que ele tava treinando. Porque eu vi outra coisa, ele, pô. Não, eu também. Não foi, amor. Eu vi ele fez teste lá. O Fabiano está machucado. Não, mas ele fez teste também pra ele pôr. Até vai ver se vai jogar amanhã ele. Não, eu sei. Tomara que não, né? Ele não seria louco de fazer isso. Eu acho que seria ótimo. Thiago Martins está preparado. Mas ninguém te perguntou nada. Primeiro que ele. Boa, Dudu. Ninguém te perguntou nada. Eu vim aqui e perguntei o que você acha. E tem uma coisa também que os jogadores, alguns líderes do time, foram conversar com o Eduardo Batista para dar respaldo para ele. O Dracena, o Dudu, o Moisés. Foram falar com ele? Foram falar depois da declaração do Dudu. E ficou um pouco esquisita mesmo, mas... Ele falou que ele gostava de jogar antigamente com o Cuca. É, também na posição que ele jogava. O Dracena saiu xingando ele, é verdade? Saiu meio de bico, quando ele foi substituído. Então eles foram lá, conversaram com o Eduardo Batista, falaram que tá tudo bem, e que falaram mais ou menos o seguinte, Dodô. Ah. Pra minhoca cega, macarronada é suruba. Ah. Então eles tranquilizaram todo mundo e já falaram que o Palmeiras vai com tudo. É, porque sentiram, né, Ale, que botaram a cabeça do cara na bandeja, né, velho? E olha, o relacionado, Norberto, mas não tá o Egídio de novo, viu? Ele tá com... Não, tá. Não, ele tá com postura muscular. Tá o quê? Mas nem joga! Contratura, seu idiota. Postura. Como é que pode? Isso aí vem desde o ano passado, o cara não joga. Ah, é porque eles têm uns medimentos lá agora de medimento, computador. Medimento. Igual no computador, viu, Norbertinho? Ale? Eles põem lá e falam o condicionamento. Mas tudo bem, que o Dodô tá perguntando o seguinte: ele tá jogando extra-oficial porque ele não joga um jogo e tá sempre machucado, pô. Ele não joga desde o ano passado. Tá jogando extra na Basílica da Penha. O que ele tá fazendo? Último jogo do Palmeiras no Brasileiro foi lá no comecinho de dezembro, né? Foi ele jogou, Foi quando o Vitória, ele jogou, acabou, depois não jogou mais. Nossa, ele jogou o Inter Noel agora. Ele machucou onde? Mas eu também. Desde janeiro, desde dezembro. Mas esse jogador, viu, eles são loucos, viu, maninho? Velho. Ano passado, tinha um volante do Palmeiras, que eu não vou falar nada, né, porque o Titi não... Depois o pessoal vai falar. Você já falou, velho idiota. Deixa ela falar, Ele ia jogar toda segunda o Society da Pompeia. Society. Futebol Society. Eu sabia disso? Não sabia. Ele jogava de segunda noite nos times lá. Mentira. Pra que fazer isso? Aí não pode jogar. Jogava, não pode. Demais. Ah, mas quem não gosta, tirando Mota, quem não gosta de um rachão? Vamos falar a verdade. Ah, mas tem um monte de gente que não gosta, viu, Ale? É, aqui. Que finge que gosta. Então, aqui também. Ah, é? Ô, Dodô. Fala aí. Agora é engraçado, eu vejo o Mano falando do Corinthians, que vai disputar a Copa do Brasil. O Corinthians tá com o time time ridículo, cara. Bom é o seu, seu nosso. Mas é mesmo. Mas bom é o seu. Ridículo de Olha o Zante, mano. Me responda uma pergunta e seja sincero. Olha. Me responda uma pergunta e seja sincero. Quem desse catado que você torce aí que é melhor que o Magic Jackson? Mano, você tá louco? Quem desse catado que você torce é melhor que o Magic Jackson? Terra, Moisés. Você é louco, você é louco. Para, mano, para. O Rodriguinho é melhor que o Moisés, ô vacilão. Agora o Vitinho já é melhor que o Jackson. Você tá louco? Nem jogar vai, que é Vitinho. Para. Mano, você foi fanfarrão demais agora. Se o Vitinho for no banco, ninguém sabe quem é. Não pega nem fila preferencial. O Rafael Negro é melhor que o Jackson. Mano, mas eu tô com dó do Corinthians. Eu tô com dó de você, seu nosso que tá no trânsito agora. Eu tô no ar-condicionado aqui, seu pai. Ah, botou uma mala agora. Botou uma mala, é. Desumilde. Mano, desumilde. É. Mas o bagulho é o seguinte, maluco, não tem ninguém no teu time que seja melhor que o Jackson, mano. Você não tem sabe mesmo. Que não mente pra você mesmo. Magic Jackson, mano. Tá parecendo uma porpetinha, vai, mano. Mas ele vai participar do Medida Certa, ele vai ficar bom. Não, o Jackson é logo mais aí, tá logo mais o Jackson Gil tá na quebrada aí. Ela tá mais magra que ele. Tá. Já saiu lá frente. Ô, mano, você ouviu um bagulho aí do Nico Lopes, do Inter, sendo trocado pelo Giovanni Augusto pelo Guilherme? Então, o Inter desmentiu aí a possibilidade, falou que o Nico Lopes não sai de lá. E acho difícil mesmo, né? Porque o Inter investiu pesado no Nico Lopes, né? O Inter investiu quase 40 milhões de reais. Eu já vi uma história também, né? Que o Inter mandaria 6 milhões e meio, mais o Fernando Bob pelo Pottker. É, pra Ponte Preta. Aí tem negócio. Mas que o... Pô, é muito dinheiro, hein? 2 milhões, também mais acho. De 2 milhões de dólares e um jogador pelo Pottker. É, mas parece que o Cirino vai pra lá, né? O Cirino do Flamengo. Cirino tá acertando pro... também a ida dele pro Inter. Internacional, é. O Inter que tá mal lá, né? Começou mal o campeonato, sim, né? É o Zago, né? O treinador. É. Tá com dificuldade mesmo. Né? Ah, mas o cara que técnico só entende de Zago, não entende de ataque. É, só defesa, né? Pô. Bruno, um abraço pra você. Obrigado pela audiência. Eu que agradeço, Sombra. Obrigado aí, um abraço pra todo mundo. Bem-vindo ao Ale aí pro time. Oba! E valeu aí pela oportunidade. Primeira vez que eu consigo falar com vocês aí. Muito obrigado. Boa, obrigado. E vê se vai voar, viu, galinha? Vou chamar sua irmã pra ir junto. Isso! Aquela galinha morta. Isso! Valeu, gente! Aí, mano, seu frango! Cartão amarelo pra amarelo. Você! Amarelo! Qual o problema? Não foi ofensivo. Não. Pessoal, só mandar um abraço aí pra galera do Rabisco. Manda. E pro pessoal da JBR. Pessoal do Rabisco. Falou, cara, um abraço, obrigado. Valeu, abraço. Valeu, tchau. valeu. Vamos lá, agora tem mensagens do nosso WhatsApp. No oferecimento do Extra, você merece Extra Economia. Fala, Lê. Não, o pessoal do Invasão Futsal da Vila Sabrina, o Rogério Alencar tá com a gente. Vila Sabrina é nós, hein? É, o Jacó também é corintiano, tá indo pro jogo lá. E o Edu Bebê tá com a mamãe. O Edu Bebê? Nega, Edu Bebê. Edu Bebê. Edu Bebê ainda usa fralda? Não, acho que não. Mas Edu Bebê? Chupeta, certeza. Tá certo. Tá. Vamos lá, mas as primeiras mensagens do nosso WhatsApp, mande você também a sua, 94-353-0150. Aliás, você também pode assistir o Estádio 97 através do Facebook, facebook.com/energia97fm. Boa noite aí pra vocês, galera do Estádio 97. Meu, Paola Oliveira, 1-0 na Fernanda Lima. Paola Oliveira, ela é simplesmente maravilhosa. Tem tudo no lugar, tudo exagerado. Ela é perfeita. O cara tá com uma voz de... Sai do banheiro aí, o 5 contra 1. É, velho. Parece que ele tá brincando mesmo. Paola, o cara tá meio louco. Eu acho que ele tava ali. Tá louco não, o cara tava no banheiro lá, mano. Mas também... Ele parece aquele corintiano que ligou aí, mano. 5 contra 1. Qualidade. Parece que ele... A mão chega a tremer, né? Falando da Paola. É verdade, né? Esse tá esticando mais que borracha nova. Vou falar, o cara tá... Tá fazendo sexo artesanal. Artesanalíssimo. Ale, só na borracha. A mão chega a tremer, né, Ale? Vamos lá, mais WhatsApps. Boa tarde, Sombra aí, galera do estádio. Pubra. Tarde. É Guilherme, do Jardim Belém, falando. Guilherme. Pergunta. O Júnior Tavares foi super bem no jogo do último domingo contra a Ponte Preta. Verdade. Fez um baita jogo. Será que o nosso mito não tá inventando, tirando ele pro jogo contra o Sardinhas lá da Machada? Rapaz, assim, primeiro... Seu pai, não sabemos... Rapaz! Primeiro, não sabe. É sardinha muito gostoso, RG. Nossa, não, eu que não porcaria, vejo nada cara. Pejorativo. Ah, sardinha com barrigada, é uma delícia. Você é louco, que nojo, comer barrigada de sardinha, cara. Ah, no Portugal nojo, come assim, cara. Com tudo. Bom, mas o Júnior não saiu a escalação. Isso aí foi colocado aí pro seu Bento e pelo Mota como pelo uma possibilidade irmão. De escalação. E o Mota fica jogando nas costas dos outros. Mas o André Hernani colocou lá que o Buffarini vai jogar, gente. Na direita o Júnior ia pra esquerda. Chupa, tá escrito lá. No Twitter, o Júnior ia pra esquerda? É, a escalação tá que o André Hernani postou foi essa. Ah, é mas falou... você tinha dito que o Buffarini jogava na esquerda. Contrário. Não, ninguém falou que isso, não. Falou. Vocês que... Falou vocês sim. Que... Não. Falaram que era o Bruno pega, Buffarini. Pega a gravação. Vocês, assim. Vocês falaram. Não, né? Não. Não. A escalação dada foi o Buffarini na esquerda e o menino lá na... Vocês dois aqui deram as mãos. Eu aqui. Falei, o Júnior vai jogar na esquerda. Não, morrer abraçado. É, não. Então, olha, se o Júnior vai jogar, já não tem fundamento isso aí, cara. Não acredito que o Rogério... Se tirasse o Júnior, eu acho que talvez fosse assim, ó, o cara foi bem, vamos segurar. Talvez isso aí pra não empolgar tanto, sei lá. Mas eu acho que vai escalar, hein? Lógico, fala, vai. Galera, o moleque voou. Estádio, beleza? Oi. Cara, óbvio que a Fernanda Lima vai perder, né, mano? Com aquele chassi de grilo que não ganha, deu uma madeirada forte, ela não vai ganhar, mano. Paola Madeira. Não, menina gostosa, carcaça, aguenta uma pancada. Essa sim é a mina que vai ganhar. Abraço a todos, ótimo programa. Carcaça, madeirada, madeirada. Madeirada, gente, carcaça. Céu, não pode vou falar. Maneirar, né, não pode falar. Pô, é assim, clássico, como fosse, gente. Como se fosse um pedaço de carne. Um pedaço de carne, gente. Vai madeirada, né? É clássico, gente. Não, pô, não, pelo amor de Deus. É, três a um pro real, hein? Lima é um pedaço de osso, né? Aí, ó, outro, ó, passou informação, Igor Mendonça aí, ó, tá 3x1 pro Real, hein? 3x1 pro Real? Rala Madrid. É melhor repórter que o Mota. Agora começou Rala Madrid. A dar uma... E o Casemiro marcou o gol, hein? Agora começou a dar uma entortada aí pro Napoli, né? Ah, mas o Real é muito mais time, é o Real que vai ganhar a Champions esse ano, né? Tá na cara. Mas se o Napoli faz 2, fica embaçado. Ah, já era, Sombra. Você acha? Real Madrid esse ano leva a Champions de novo. Ó, vamos passar mais uma parcial aqui? Manda. É o clássico. Quando tem clássico no futebol, tem clássico no Estádio 97. É o verdadeiro clássico da luta na lama. Bora ver quem tá em pé. Hoje no nosso ringue estão Paola Oliveira e Fernanda Lima. Você dá o seu voto no nosso Twitter, no @estádio97. E aí, você vota em quem? Ganhando Paola Oliveira. Boa, Paulinha. Aí, é nóis, Paulinha. É que nesse sentido, Sobrar, não dá pra criticar. Prima de Ale Oliveira. Olha lá, outra foto dela ali, olha lá. É que nesse embate aí, Sombra, não tem como criticar quem votar na Paola Oliveira, não, porque ela claro, é muito bonita claro. Também. Mas o ouvinte, via de regra, ele é meio pedreiro, né? Ele é meio pedroca. Só falta aquele bonezinho lá de. Tá dizendo que votar na Paola Oliveira, o cara é pedreiro? Não, acho que você não ouviu o que eu acabei de falar, RG. Você chuta dos dois lados, não, porra. Muito pelo contrário. É, se você colocar, por exemplo, uma mulher melão e a Fernanda Lima, possivelmente a mulher melão vai ter uma votação expressiva. Porque o ouvinte é meio pedroca. Acho que não, na verdade, lógico que é. É que nessa enquete, volto a falar aqui, não dá pra criticar a contraparte. Porque o cara, ele deixa de votar na Fernanda Lima, mas vai votar na Paola Oliveira. Não, mas aí você falou, o ouvinte do estádio é pedreirão, pô, e aí? É isso que eu tô falando. Se tem outro exemplo, RG. Fernanda Lima e mulher melancia. Capaz dos ouvintes colocarem a mulher melancia lá em cima. A maioria gosta de carne. Olha, o mano fala bobagem, mas tem razão. A maioria dos ouvintes aí, eles têm aquele perfil mesmo, o dono de borracharia, mano. Não, unha preta, velho. Não dá pra dizer isso. E pôster de mulher pelada desculpa, no quarto. Não, desculpa, eu discordo. Não cabe, o exemplo que você deu não cabe. Porque eles estão votando entre Fernanda Lima e Paola Oliveira. Não, então, RG, é porque eu conheço sei, o meu povo. Eu sei, eu agora... Faz o seu rebanho. É. Como diria... Jesus não falou isso. Humano, não Jesus não falou isso com relação à humanidade? Nessa parcial, 78% Paola Oliveira, 22% lavada, Fernanda Lima. Que banho, meu. Se fosse um clássico, diríamos que por enquanto tá 4-1. Que banho, hein? 3x1, 4x1. O Romano tem razão. 3x1. O jogo não é 7h30 lá na Arena Corinthians, mano? 7h30. Olha como é que tá a Arena Corinthians pro jogo. 7h30. Olha como é que tá a Arena Corinthians. O jogo é 7h30, pera aí. Os caras precisam chegar cedo pra quê? Ô, 7 horas, velho. Mas era pra tá chegar cedo pra quê? Pra... Tem ninguém, velho. Pra varrer o estádio? Esse é o pior público da arena dele. Eu também acho, velho. Mas tem ninguém, mano. Ô, mano, você tem razão. Entre não um é? PFão e uma comida japonesa bacana, os caras vão no PFão. Lógico, é lógico. Tá entre rabada. Mas espera aí, deixa eu ver. E sushi? Mas é um PFão bom, é um PFão bom. Ô, negócio entre rabada ou sushi? Você tá almoçando bem, querido. Pega a Fernanda Lima? Você tá almoçando bem, querido. Eu vou ficar de costas, tá me abraçando aqui. Rabada ou sushi? Ali. Olê, tá comendo quem? Porra. Esse chassi de grilo aqui? Paola Oliveira é o RG. Hein? RG. Tá comendo quem? Oh, o Rudy tá bem, tá solteiro. Pera aí, o Rudy tá na pista, tá solteiro. É famoso, tá ganhando bem. Pega no banheiro. Não, não sou famoso, não. Pega no banheiro. Tá tomando fora do disco namoro. Pega no banheiro. Só quando liga pro Edu Bebê, né? Vamos ver, falar agora de fricô? Parou tudo. Pode parar. Que eu vou falar de um assunto muito sério. Cara, eu não aguento mais, velho. Nossa, eu cheguei na rádio hoje. Entrei, o Motinha tinha saído do banheiro. Meu Deus do céu. Eu falei, o que que é isso? Um ataque de armas químicas. Sei lá, algum bicho morto. Mano, era o Mota saindo do banheiro. Sério, velho, não dá mais. Aí eu falei, Motinha, pelo amor de Deus, eu falo todo dia do fricô. Compra um fricô. Fricô, você borrifa 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer o teu número 2. E aí ele cria uma camada que bloqueia o mau cheiro. E eu tô falando sério, pode acreditar no que eu tô falando. Funciona e funciona pra caramba. É muito bom. Pode ir na minha, pode comprar. Fricô, pra você fazer o número 2 sem medo e sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. Você pode comprar na farmácia mais perto de você ou pelo site fricô.com.br. FRECO.com.br. E olha só que bacana, hein? Na hora que você entrar lá no site da Fricô para comprar, digita o código, digite lá um código que é Estádio97 e você vai ganhar 10% de desconto na compra do seu Fricô, tá certo? É só acessar o site fricô.com.br. Continuam as mensagens no nosso WhatsApp. Oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Boa noite, amigão do Estádio 97. Aqui é o Ricardo, Santo André. Meu, a Paola Oliveira, ela é bonita, mas ela não sai na foto comparando com a Fernanda Lima. A comissão de frente da Paola Oliveira é pequenininho. Não tem comparação isso aí. Um abraço. Ai, olha aí, tá vendo? A pequena torcida da Fernanda Lima começa a se manifestar. Pelo que eu tô vendo, a torcida da Fernanda Lima tá meio que igual a torcida da Lusa. É, mais tá ou menos pequenininha. Pequenininha, o Mota tem mais peito do que a Fernanda Lima, vamos falar a verdade. Ah, gostoso é o seu. Não. Seu peito é da hora. O dele é, já que eu... Onde tá a comissão de frente aí? Mas tá ruim aonde? Ó, essa bundinha de maçã da Fernanda Lima, eu vou falar uma coisa pra você, mano. Nem rola, você vai ficar pelado, já faço bobagem. Eu vou falar uma coisa importante pra Fernanda Lima também. Ela tem 15 minutos pra mostrar a carteirinha da bunda se não é WO. Ô, só gravar nós pra vocês, rapidinho. E aí, o senhor? Faz peta. Você ia nem quem? Faz peta. Fernando Lima, amiga minha, Fernando Lima. O Wilbert também. Já foi lá no Aldac, já foi lá. Olha só, uma vez tava nos Estados Unidos, tava eu, Marcelinho. Olha a história aí, essa é boa. Você é o Marcelinho também. Ah, mas é verdade. Mas é Marcelinho. Marcelinho. É Ricardinho. É. E aí tá Rincon também, né? Rincon. Rincon tá lá pra grande. A gente vai... Os mesmos. Mas esse de Ricardinho chegou depois. A gente vai ajudando o ouvinte a entender o que você tá falando. Aí a gente tava no hotel. É. Aí que tava no hotel tinha uma turnê da Beyoncé. A Beyoncé bateu no quarto. É. E quando eu vi, tava... Para. Rolando. Eu, Rihanna. Para. Beyoncé tava no mar. Você tá brincando. Quando o Rincon saiu do banheiro com aquela lapa... Elas saíram cantando. Tava a Rihanna, a Beyoncé e... É um cheiro de pinga. Eu, a Rihanna, Ricardinho. Opa, não acende Marlinho, fogo não, hein, pá. Marlinho, o Rico saiu do banheiro. De novo? Elas acharam que a lapa do Rico era o queijo, aquele que a mulher dança no queijo. E saiu uma faísca. Começaram a girar no queijo, achando. Quando ela veio, ele ejaculou no teto. Abriu um rombo no teto. Rapaz, tava dormindo em cima, caiu a cama e não para no Ricardo. Você tá mentindo. Verdade, aconteceu isso mesmo. Isso é tudo mentira. Você tá mentindo. Será que aconteceu mesmo? Se escapar uma faísca aqui, explode. Ninguém chamou aqui. Já, já. Ô, Bambi, ninguém chamou na conversa. Ah, né? Vai lá, ô, trouxa. Já, já, tem Jorge de pinga, Carmelo. Fica na sua aí, ó. Jorge Carmelo, com homenagem, já. Muito bonita. Jorge Carmelo fazendo uma grande homenagem no estádio 97. Jorge Carmelo, o nosso locutor do povo da Energia 97. Você vai gostar demais. Boa. Mas ainda temos mais mensagens aqui. Ô, mano, tá de brincadeira, mano. Tá de brinks. Por quê, Fer? De longe, Paola Oliveira. De muito longe. Sai daí, pão com ovo. O pão com ovo era nosso motorista, mano. Pão com ovo. É de tal, pai, pro tá inferno. Curto pra é caramba. Pai agora. Não, mas eu não vou criticar, velho, porque a Paula grande Oliveira pão, também é muito bonita, mano. A mina também é fera. É raso, o pão, você já viu o pão com ovo? Tá gordo, né, velho? É mesmo? É o tamanho do pug dele, velho. Cachaça. Tem um pug também. É cachaça. Ah, ele gosta tanto com isso que eu vou ficar igual o Jadson. É, tá gordo, velho. É cachaça. O pão com ovo é nós, velho. Ele tem um pug também. Vamos lá, mais mensagens aqui no nosso WhatsApp. Fala, amigões, beleza? Quem fala é Juliano, São Paulino, do Jabaquara. O mano falou aí que time que ganha Libertadores e que não ganha Mundial é igual ir para um motel e broxar. Agora, time que ganha Mundial e não ganha Libertadores é a mesma coisa que ir para um motel sozinho. Não, não é não. Não é não, muito pelo contrário. É, competições organizadas pela FIFA. Agora, a FIFA disponibiliza uma vaga para o país sede. Quer dizer, na sua opinião, agora, ó, só para você ter uma ideia, então, eu sou prego. É, quer dizer que a Copa da França não valeu nada. O francês não pode comemorar a Copa da França porque eles não jogaram as eliminatórias. Se o Brasil tivesse conquistado a Copa do Mundo aqui no Brasil, não poderia comemorar porque não ganhou as eliminatórias. Não fala bobagem. Você sabe que foi feio. Não fala bobagem. Martinha. Torneios da FIFA, você tem uma vaga assegurada para o país sede. O que aconteceu há 20 anos? Primeiro gol do mito. Primeiro gol do mito, é verdade. É uma data aí especial pro torcedor de São Paulo, né? Ah, mas primeiro gol do mito, pô. Goleiro maior, goleiro artilheiro. Contra quem? São João de Araras, União de Araras. Pô, esse time ele tá de licença, né, no Campeonato Paulista, cara. Por quê? Ah, os caras tão quebrados, né, Motinha? Aí um monte tá quebrado. Aí a última vez que o São Paulo ganhou do Santos lá na Vila Belmiro, né? Eu tive essa semana no Sul e eu volto com mais sotaque. Você tá com essa voz? Porque eu volto com mais sotaque. Ah, vou tá. Viu? É a Sombra, Mota atrás. E todos são paulinos aqui. O Benjamin não tá, mas falo pra vocês. É. A última vez que o São Paulo ganhou lá, o Rogério fez um gol de falta e foi expulso, né? E faz... O Rogério foi expulso? É. É. 8 anos atrás. Ele acertou atrás. Um rapaz, acho que foi aquele Maurinho, lateral, fora da área, né? E ele foi expulso. Reclamou do Simon, falou que o Simon Maurinho, não podia mais apitar, né? Né? Você não lembra desse jogo? Né? Que é jornalista, né? Repórter, né? Eu vou atrás da notícia. Tá certo. Provável escalação de São Paulo hoje, Mota. Provável escalação, peraí. Deixa eu dar direito aqui, senão... É, borboleta, tá perdido não, aí! Não, se eu não der direito, aí fico falando... Ai, tem que Mota dar direito, né, Motinha? Aí o Mota fica falando besteira. Né? Tem que dar direito, Mota, né, Motinha? Aí o Mota que vamos lá. Sidão, Bufarini, Maicon, Rodrigo Caio e Júnior Tavares. João Schmidt, Thiago Mendes... E Cícero. Luiz Araújo, Cueva e Gilberto. Tá certo. Oh, bom time, hein? Provável escalação bem... do Santos. Ah, mesmo que jogou domingo, né, velho? Do Santos eu não tenho. Pera aí. RG, você tem do Santos aí? Tem que abrir a tela. Vai lá, é pô, Vladimir, vocês escalam de cabeça, velho. Vitor Ferraz. Lucas Veríssimo. Yuri Zeca. Alô, Thiago Maia. Leandro Donizete. Vitor Coelho e Lucas Lima. Na frente, Copete Rodrigão, e Rodrigão. Parecendo ditado, velho. Parece todo mundo respondendo. Jogo às 21h45, como disse a RG, com um tempinho bom de clássico. Noite de calor, hein? Mas você fez uma observação nojenta. Nossa, essas noites de calor é aquela noite que as baratas saem pelas calçadas. Essa observação não foi minha, não. É de quem gosta dessas porra aí de filme que aparece essas nojeiras aí. Tem medo de barata? Tem chiliquinha, RG, quando aparece sombra. Uma barata. Não, sombra aqui. Se a barata entra voando, você faz do quê? Ah, dá uma porrada mas não. Mas você pode observar, se você dá uma volta no quarteirão. É impossível você, numa noite de calor, não achar uma barata na casa. É normal, velho. Vou sair tudo com as antenas atiçadas. Toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha está na minha cama. Tudo. Só pra contrariar, lembra? Alexandre, você é comentarista esportivo. Vai. A única coisa que eu tenho nojo é de rápido. Ela já se manifestou quanto à sua opinião em torno de Paulo Oliveira e Fernanda Lima? Graças ao meu bom Deus, não. Mas é porque também eu prometi que amanhã eu vou levar ela lá na Audio Club, lá na Happy Hour. No Happy Hour do estádio, é. Aí... E coleirado mesmo, hein, Ale? Sim, sem dúvida. Caraca, mandado, hein, é duplamente coleirado. É, porque vai a véia também, a Dona Ivone também vai lá. Legal. Ela é muito fã do Dodô. Opa, nós. Falou que o sonho dela é tirar Dona uma Ivone foto. Lara? Dona Ivone Ora, Lara. Mó prazer, você tá dando louco? Um selinho no Dodô. É mesmo? É, a velha tá um pouco a perigo, né? Faz tempo que ela não vê um. Selinho não, né? Mas. Não toma uma saraivada de golpes, né? Mas aí é pelo respeito da sua mãe, né? Não, sim, mas é o sonho dela. Não posso. Ah, você fazer não pode proibir os sonhos da claro, sua mãe, né? Sonhar não paga imposto. Entendi. Mas vai a velha guarda lá e a dona encrenca também. Legal, amanhã é o Happy Hour do Estádio 97, vai ser bacana. Comemorando 18 anos de Estádio 97. Muito bom. 18 anos, rapaz. Não é mole, não. Estádio 97, no oferecimento da BV Financeira. Crédito rápido para usar como quiser. Ligue 3003-7888 e acesse bvfinanceira.com.br. Vamos a mais ouvintes. Já já tem o Jorge Carmelo, tá bom? Feliz. Toca as Drubal! Caramba! Isso é esse pitbull, tá bravo, hein? Esse tá bravo. Qual é o mais bonito, mano? Pitbull ou Rottweiler? Ah, uma briga boa, Sombra, porque eu adoro os dois. Mas eu vou ficar ainda com o Pitbull. Mas sem cortar a orelha, Rottweiler é, né, top. É, eu não gosto de cachorro com a orelha cortada, não. Você tem vergonha de dizer que você gostava mais de um Poodle? Não. Ah, o Poodle eu acho legal, cara. Esses caras bombadinhos são tudo negócio de Pitbull e Rottweiler. Não, mas eu gosto bastante de fila, eu gosto de mastim. É, eu gosto de um cachorro fila, que chama... faz tempo que eu não vejo fila. Um cachorro que eu teria se eu tivesse a possibilidade de ter. De fila, né? Chama é, Presa Canário. Fila pra caralho. Você ouviu falar? Qual? Presa Canário? É um grandão, já, mano. Já. Eu gostaria de ter um desse, mas e é. Aquele que é azul, é proibido. Que você fala? Não é proibido. Aquele lá é proibido. Presa Canário é proibido. Por quê? É um cachorro muito forte, né, Motinha? É um cachorro daquele, entra aí no, na imagem. O que é, mano? Presa Cannabis? Não, Presa Canário. Tá louco! É o Presa Canário. A canário, é do Marcelo De Dois. Ah, perdão. O que eu gosto cachorro, bastante é. Também, esse que você perguntou aí, que ele é considerado azul, mas é um cinza. Mas a cor dele no. Lembra, né? Quando bate. Não, é azul mesmo. É o Weimaraner. Bonito. Fala aí, Domenico Ouvinte. Tá certo. Quem fala? Boa noite, amigões. Boa noite. Boa noite, quem fala? É o Rodrigo. Fala, Rodrigo. Rodrigo do quê? Tudo bem? Tá bravo. Rodrigo Charrude. Charrude? Aí, ó. Charrusso? Quantos anos você Charrude. Tem? Charrude. Eu tenho 33. Ah, eu não vou falar que é a idade de Cristo, né? Nem eu que é a idade do médico, não, Dudu. É verdade, mas é RG 3.3 hoje, quarta-feira, como é que fica? É, mas é diferente. Por exemplo, diferente? É, eu e você, quando tem café. Ah. É diferente. Quando tem café é legal. Então, é diferente dele. Ele fala charru, nós falamos café ru, entendeu? Ah, sensacional! A gente gosta de café, entendeu, velho? É um gênio, hein? É. Sensa. A gente gosta de café, a gente curte café. Exato. Você gosta de chá? Rude. É. Eu gosto de café, esse que é o pior. É, tá vendo? Boa, Rude. Eu prefiro, né? Chá. Não, prefiro café chá. Café é o elixir da vida. Não desgosto de café, mas prefiro chá. Não, não. Você gosta de chá? Eu não entendo você. Por quê? Mano, você adora o refrigerante lá que tem, né, a cafeína lá. Ah. E, pô, você deveria adorar café, cara. Tudo bem, mas o sabor de um se conectou. Lógico que sim. Ah, eu gosto de chá de cevada. É. Você viu que eu não fiz o merchan, porque os caras não pagam. É isso aí, Dudu. Ô, velhinho. E o bairro, qual que é o bairro? É o bairro do Motinha, é a Vila Ré. Vila Ré, é o bairro do Motinha. Que eu conheço. E aí, meu, eu moro no Paraíso, velho. Aliás, Dudu, seu que eu conheço. Freicaneca, amigo. Freicaneca? E o que tem lá na Freicaneca? Ah, meu, ali tem cada piroca. Não! RG, diga. Você tá falando do Mota e de vegano, né? O Bruno Antônio manda. O Mota é vecano. Vecano. Ah, boa! Boa! Vecano. Ai, mas é mentira, borboleta! Ai, tá engraçado, ele não gostar. Tem borboleta aqui no meu estômago. É que ele falou que faz tempo que ele não vê o cano. O que vai fazer aqui depois do programa? Não te interessa, aí. Vamos combinar de pentear o cabelo ali? Vai te catar, ó. Pentear aqui, ó. Tá ruim o cabelo? Pentia aqui, ó. Cabelo de boneca velha. Pentia aqui, como assim, mano? Pentia! Cabelo de boneca velha! Pentia aqui! Sexta-feira, pra sexta-feira. Ô, Bozo, falou. Pentia, velho. Ô, Bozo, falou. Sexta na pérola. Pá, chamou de Bozo aí, não deixa. Pentia! Cabelo de boneca velha, pô. Falou. Cabelo de boneca velha. Falou, Bozo. Comeu um palhacito hoje. Esse ali é bom, esse aqui. Dá pra ele, velho. Rodrigo! Ô, velhinho, qual que é o time aí, meu? É o bicampeão reconhecido pela FIFA. Ah, é o Corinthians, velho. Reconhecido pela FIFA é só o Corinthians, mano. O Barcelona também era. Mas agora o Barcelona. É reconhecido em delegacia. Vai te catar, paga pau. Ô, amigão! Amigão? Fala, mano. Morrendo, velho. Daqui a pouco teremos aí mais um jogo pelo Campeonato Paulista. O Corinthians vai pegar o Novo Horizontino jogando na Arena Corinthians, cara. E aí, expectativa pro jogo de hoje? Você acha que o Corinthians aí, com o Romero jogando aberto ali do lado direito, vai conseguir ganhar do Novo Horizontino? E ter um pouco mais de paz no campeonato? Eu vou urinar. Mija na calça, aí você usa a fralda sobre esse cara. Juiz! Ô, juizão, como vai é buscar, que é? Vai buscar um viúvo. Não faz nada, juiz. Olha, não tem. Quem manda aqui sou eu, o Nicolau. Vai pro inferno você também. Fala aí, amigão. Não, cuidado. Ele... Olha, gente, mano, não tem nada mais chato do que o Campeonato Paulista, né, cara? Você esperar até às 10 da noite pra ver Corinthians e Novo Horizonte. Não, mas jogo é agora, 7h30, cara. 7h30. Joga 7h30. Ê, Corinthians. Tudo bem, que seja 7h30. O calendário já tá tão inflado, agora é Copa do Brasil durante o ano inteiro, quem vai jogar Libertadores é o ano inteiro, Campeonato Brasileiro, Sul-Americana, eu acho que uma hora o Campeonato Paulista realmente vai, pros grandes ou vai deixar de existir, ou os grandes vão começar a jogar, sei lá, a partir de quartas, oitavas, que seja, né? Eu não vejo muito propósito, né? É bom porque acerta o time, né? Um técnico consegue não, acertar, né, o time. Ou não, né? Às vezes você complica o time, né? Ou ele vai pro poupa tempo da entrada, né? Mas, ô amigão... Muitos treinadores já perderam emprego no Paulista. É, isso aí acontece bastante. Mas, ô amigão, diante da realidade financeira que o Corinthians vive hoje, o Corinthians ele não fará grandes investimentos a não ser o que já fez. Pode ser que chegue um jogador ou outro aí no decorrer do ano, mas o que tá aí será a base até o término do Campeonato Brasileiro. Você entende que o Fábio Carilli deve permanecer como treinador ou você entende que o Corinthians poderia focar talvez na contratação de um outro técnico aí e não dar essa chance pro Carilli? O que você pensa a respeito disso? Vai trazer quem, né, mano? Também acho que tem que manter o Carilli, concordo. Eu acho que tem que ficar, mas acho que ele tem que colocar a molecada pra jogar, cara. Tem que dar uma mesclada aí e ver o que vai aproveitar. O Carlinhos vai jogar, né, com a não vinda do Potker, vai ser mais um promissor aí, vamos ver no que vai dar, né, cara? Mas eu acho que tem que colocar os júniors. Agora, mano, eu queria... Posso causar uma polêmica? Diga aí. Aquele acontecimento com o Vampeta, dos ingressos, eu acho que ele quis dar uma causada, né, entre por ser o São Paulo, ter essa rixa aí. Mas o engraçado é que quando o seu Marco Aurélio Cunha ia na TV e mostrava o bilhete único sendo passaporte de corintiano e outras milhares de brincadeiras, aí todo mundo ria, né? Ninguém ia pra cima do Vampeta, né? Amigão, mas o chumbo Marco trocado, Aurélio Cunha véio, não... Tem que parar de mimimi. Mas o Marco Aurélio Cunha, ele não tá determinando o valor de preço de ingresso pra torcida adversária. Não. Mas você, uma coisa mas é chumbo trocado na brincadeira. Não. Calma, uma coisa é chumbo também, trocado na brincadeira. Vocês não Marco... pegavam no pé dele. Mas vem cá, você gosta de ser chamado de viado? Você gosta de ser chamado de viado? Então não se peguem no preço do ingresso. Vocês criticam o Vampeta outra vez. Eu me pego nas duas coisas. Eu tô falando do preço do ingresso. Eu me pego nas duas coisas. Volto a falar aqui. Uma coisa é a opinião do Mota, a minha é outra. Esse cara sempre desrespeitou o São Paulo. Estão fazendo muita espuma aí nesse caso. Advogado do Vampeta. Pera. O negócio é o seguinte. Estão fazendo muita espuma em cima desse caso. Todo mundo sabe que em Campeonato Paulista, times de interior gostam de cobrar quando pegam clubes grandes valores exorbitantes porque é a chance deles ganharem dinheiro. Barueri não é interior. O Corinthians não faz mal, eles podem adotar mesmo o posto. Calma, deixa eu terminar. O Corinthians e São Bento de Sorocaba, a arquibancada mais barata para a torcida do Corinthians ali custava R$90. E a outra arquibancada para o setor, que é no anel de cima ali, custava 120. Tá na cara que sempre aconteceu e sempre acontecerá. Então não se preguem no preço do ingresso para poder justificar. Mano, então pega o preço do ingresso do Aldax e Corinthians, vê quanto que ele cobrou e quanto que ele vai cobrar. O Mota vai falar daqui a pouco, ele vai debater do ponto de vista dele. Agora o cara falar conseguiu o meu. Polemizar, hein? Pra mim, esquece. Não, ele queria isso. Quem voltou ao assunto foi o Corinthians. Não, mas ele quis polemizar e conseguiu. Então você tá polemizando mesmo. É o seguinte, eu tô me apegando à questão de valor de ingresso. Então é o seguinte, pra mim não me interessa o que ele fala. O que ele fala... Eu posso não gostar, é chumbo trocado. Aqui dentro do programa existem as brincadeiras que giram no mesmo tom. Ok, beleza. E não tem obrigação de ter simpatia nenhuma por ele. Agora, ele não, chega nenhum. E fala R$100 o ingresso pro torcedor do São Paulo. E dentro do mesmo contexto fala o corintiano, se possível, nem vai pagar. Mas vai colocar R$40. Na época falou, vou botar R$20. Primeiro, isso é uma questão a de pergunta... A pergunta é assim, se fosse um outro dirigente, você teria a mesma posição, certo? Claro. Você teria a mesma visão. Claro. Agora, e... inclusive, fica essa história. Não, porque no interior, isso é uma babaquice. Falar que o jogo é no interior, isso é uma bobagem, isso é uma afronta. Barueri no interior, porra nenhuma. É, Barueri mas eu não falei fica o... a 20 quilômetros daqui. Sombra, eu me referi a times do interior, porque o Campeonato Paulista você tem times de outras cidades aí que mas pode nós ser. Nós estamos falando do Audax. Eu sei, Sombra, mas o Audax ele serve também como rótulo de time menor. Times menores, então. É, troque o rótulo do desculpa, time do interior por times menores. É. Time menor, quando pega time grande, gosta de usar essa tática porque então, sabe que a torcida por vai que ele vão lucrar. É que ele não vai só cobrar mesmo. Isso do corintiano, então. Rodrigo. É. Ele faz o que ele foi. Quer, ele é o presidente do clube. Então, mudou, então. Ele é o presidente do clube. Isso aí derruba todas as teses. Então por que ele não vai cobrar do Corinthians? Que é aniversário do município lá de Osasco. É verdade. Foi a alegação que ele usou. Puta babaquice. Foi o que ele falou. O que ele falou é o que eu faço no banheiro é a mesma coisa. Oi? Não pega no pé do Vampeta, vai. Eu acho que é uma questão de mercado. Se o Botafogo de Ribeirão Preto vai cobrar 100 reais, isso é uma questão de mercado e de capitalismo. Por quê? O torcedor de Ribeirão Preto, ele não tem acesso... semanal, mensal, assistir os clubes grandes, tá certo? Então, pro Botafogo de Ribeirão, um jogo do clube grande lá é como se fosse uma semifinal de Libertadores pra nós aqui, tá certo? O clube grande vem e cobra caro. Isso eu respeito e entendo se cobram caro no interior. No interior! Como foi com o Ituano. No interior. Agora, o torcedor que mora em Osasco, o torcedor que mora em Barueri, ele está mais perto do Morumbi, por exemplo, do que do Itaquerão. Então, aí que tá, vai no jogo do São Paulo no Morumbi. É, e fizemos muito... isso mesmo. Fizemos mas isso. É que tá, é isso fato, mesmo. Mas faça. O negócio é o seguinte, Sombra. É, eu usei o termo aqui, times do interior, porque a maior parte dos times que compõem o Campeonato Paulista são de outras cidades que não são da capital. Ou seja, os times vão cobrar aí realmente valores abusivos porque eles entendem que é a chance deles ganharem dinheiro. Mas o Audax, por mais que ele esteja próximo, Barueri é muito próximo aqui o município de São Paulo, ou seja, da capital paulista, o torcedor tem, talvez, aí uma locomoção muito mais fácil para cá, concordo plenamente. Mas o Audax, ele vai usar esse critério contra outros times também, porque sabe que vai, o Palmeiras vai ser sensação do campeonato, se cruzar Palmeiras e Audax, vão cobrar caro também, porque é uma forma deles ganharem dinheiro. Então, mas porque só o Corinthians não. Mas eu não entendi por que você está defendendo o Corinthians. A questão não é defender o Corinthians, Mota. É, o Vampeta, ele falou, eu não preciso de dinheiro de bilheteria, o dono do time do Audax é um cara aí que é sócio de um banco aqui no Brasil também, o cara deve ter muito dinheiro. Rasga dinheiro. E banco o time. Cara rasga dinheiro. E banco, o cara rasga banco dinheiro. Time. É o primeiro banqueiro que eu vejo que rasga dinheiro. Tá sendo não, mas é preciso. Mano. É preciso cacete. O time é dele. Mas, porra. Mano, é preciso comprar. Mas a gente pode reclamar, velho. Não, mas, gente, peraí. Eu tô ficando louco. Não é possível. Eu também, o cara cobra 100 pau contra o São Paulo, 100 pau contra o Santos, 100 pau contra o Palmeiras. Contra o Corinthians, não. Ele cobra 20, cobra 40 e não cobra nada se quiser. E aí. E ele não precisa e de aí, renda. Quer dizer, RG, volta só a falar que o time é dele. Contra o Corinthians, ele precisa de dinheiro. Quer dizer, eu não entendi. Mas o aí, RG, o próprio Vampeta... O próprio Vampeta, ele alegou aí, ele falou que contra o Corinthians seria mais barato aí, porque ele queria presentear aí Osasco, tá certo? A cidade que ele... Ele pode usar a alegação que ele quiser. Você só tá mas, com essa argumentação porque você gosta dele. Eu gosto do Vampeta. Mas eu gosto do Vampeta. Você é corintiano, mas não é isso, Sombra, não é isso. Ele poderia cobrar aí 100 reais, inclusive ele falou, se fosse o Tevez estreando no Corinthians e fosse o jogo Audax e Corinthians, eu também cobraria 100 reais. Mas a principal questão é que ele é presidente do clube e ele tem autonomia pra fazer o que ele bem entender. Vamos acabar com a meditação assim, não tem polêmica. Quem se ferrou foram eles, não foi nós. Mas ok. Porque eles tiveram prejuízo, mas azar. Deixa ele se ferrar. E outra coisa. Isso, quem levantou a polêmica foi um corintiano, não fui eu não. E ó, a atitude dele como presidente de um clube é errada, gente. O que ele faz, a atitude tudo que ele tem em frente ao São Paulo, a instituição, peraí. A atitude que ele tem em frente à instituição São Paulo é completamente errada. Um cara que é presidente, quando você fala de violência hoje em São Paulo, nas torcidas, e um cara que fala que vai homenagear o São Paulo vestindo uma camisa rosa e jogando pétalas de rosa, é um idiota. Então, é um absurdo que ninguém faz nada com esse cara. Aí é uma irresponsabilidade. Isso é uma outra coisa. Então, que presidente do clube fazer isso é irresponsável. É absurdo. É um absurdo. Ninguém fala isso. É um asno. Posso expor, meu... Deixa eu falar. Você já vai terminar, gente. Eu acho assim, o Vampeta, ele não foi um gestor inteligente no momento do aumento do ingresso. Realmente ele não foi. Se ele vai, ele como presidente do clube, ele tem que pensar no negócio. Ponto. Ele não foi. Reconheço que não tenha sido. Assim como reconheço ele que gosta de aparecer. Segundo mano, a gestão lá é rasgadinha. Ele é um palhaço, ele gosta de aparecer. Ele deixou se levar por essa rixa, por ele querer brincar demais com o São Paulo, falou. Pode ter brincado demais com o brinco. Isso não é brincadeira. Essa polêmica. É idiotice. Então, como presidente do clube. Vamos completar agora, Mota. Ô, Mota. O que eu quis levantar como polêmica é que quando as brincadeiras partiam do Marco Aurélio Cunha, que não era o presidente, mas tinha um cargo diretivo, isso na TV, em rede nacional, como fez inúmeras vezes, coisa que não me atingia. De maneira alguma, acho que até era um jeito um pouco mais. Bom, como era o Osmar de Oliveira e ele, nas brincadeiras, e eles dois eram amigos, e sempre brincaram um com o outro. Assim como o Vampeta brincava como era jogador e agora continua, coisa que eu acho que exagera um pouco. Assim como o Marco Aurélio exagerava também. Olha, não é o fato do ingresso. Mas a questão é que o Marco não botou preço em ingresso e não veio falando. Mas pro corintiano vai custar tanto e pro São Paulino vai custar menos. Ah, então, que eu acho? A questão é outra. Como não foi. Então, por que você quis analisando... Então eu não entendi. Olha, é que ele é advogado do Vampeta. Não pode falar do Vampeta porque ele é Obama, que saco. Eu analisando a situação toda, as discussões aqui, eu quero dizer pra você o seguinte: é a mesma coisa, porque assim, ele cobra do contra o São Paulo 100, contra o Palmeiras 100, contra o Santos 100, mas contra o Corinthians ele cobra 20 ou 50. Ou não cobra nada. Então, assim, RG, é uma opinião, né? É a mesma coisa que a gente tava debatendo aqui do mando de campo. É igual, se é pra A, tem que ser pra B. Então, um time, ele não pode mudar o mando de campo por causa de um adversário. É direcionado a um único adversário. E no caso do ingresso, é a mesma coisa. Ele tá direcionando para um único clube, ele tá beneficiando, de certa forma, somente o Corinthians, para fazer apenas uma média com a torcida. Porque ele jogou lá e tinha aquelas polêmicas contra o São Paulo, contra o Palmeiras, Mas isso ele deixou claro, mas, né? Então, isso é ruim pro futebol. Lógico. Porque a partir do momento que você vira um dirigente de clube, entendeu? As rivalidades, elas deixam de ter acontecido quando você jogava futebol pelo time que você atuava. Então, assim, a mesma coisa que hoje, o Rogério Ceni, que é treinador de São Paulo, e ter as mesmas rivalidades, coisa que não tinha, mas vamos supor que tivesse, ele levar hoje como treinador do São Paulo. Hoje é treinador do São Paulo. Acho que o cara, quando vira dirigente de um clube, principalmente quando é um presidente, ele tem lá... Então a postura, mas... Né? Ele foi mal. Gente, não dá pra exigir que criar água no deserto. Não dá. Infelizmente, ali não dá pra nascer algo bom. Infelizmente... Dá sim, vocês pegam muito no pé do vampiro. A responsabilidade, ela é gigantesca, ela é perigosa. Você como um presidente do clube, como fez lá o do Flamengo agora há pouco aí que aconteceu esse, o time lá e tal. Depois ele vem pedir desculpa. O cara tal. Tem que ter juízo, mas eu acho que né, o cara tem que ter juízo, cara. Porra. Como aconteceu uma vez também, tudo bem que pegaram uma imagem lá, um vídeo, lembra, Sombra, do presidente do Palmeiras lá? Era a época do Beluso, não sei se foi o Beluso. Foi o Beluso. Não é verdade? Que pegaram, tudo bem que pegaram uma imagem e jogaram na net. Aí ele veio se retratou. Ele né? não foi na imprensa, Sombra, e fez. Era uma reunião lá dentro. Mas era uma reunião. Mas tá errado. O cara, como um presidente. Mas tá no local público, né? Não tem o que fazer. Então, mano, como foi então, do mas tá errado. Como foi do Andrés. Tá errado, como tá foi errado. Do Andrés também, com relação também. Ao São Paulo, depois pediu desculpa, né? Está errado. No meu ponto de vista, o cara virou o presidente, ele tem uma responsabilidade na mão envolvendo. Ainda mais nessa época que nós vivemos aí, que nego mata outro por causa de camisa. Então a responsabilidade é muito maior. Por nada. É um né? ponto de vista aqui. Por nada. Então, aproveitando, vamos à enquete. Luxemburgo iria bem ou não no Palmeiras? Ah, tá, porra, Luxemburgo. Luxemburgo Katsu. Dá uma seguradinha aí, tio. Ô, Rodrigo, chega de polêmica, né? Pô, você conseguiu, hein, Rodrigo? Cacete, velho. Eu gostaria de... O Mano é bom, hein? O Mano é um cara com muito argumento. Eu pretendo contratá-lo pra negociar a pensão do meu filho junto à minha ex-mulher, viu? É mesmo? É muito bom. É, você quer fazer esse trampo aí? Lógico, mano. Passa depois o seu telefone aí. O seu telefone não. Passa aí o telefone da sua ex. É. Eu vou ligar pra ela e dar uma enquadrada nela, mano, porque ela tem que... Aí, ela tem que rever os conceitos aí, porque hoje em dia no Brasil todo mundo tá em crise, todo mundo tá com a conta apertada ali, todo mundo tá suando sangue pra poder pagar as contas no final do mês, e sua esposa tem que entender. E tem uma coisa também, ex é igual radiação, você não vê, mas te faz um mal danado, né? É verdade, mano. Mó treta, mano. Agora você tá podendo ver teu filho, velho? Agora você toma cuidado com essa negociação do mano com a ex. Olha, começou, hein, mano? Corinthians e Novo Horizontino aqui também, mas... Ô, amigão, você... Você tem um bom relacionamento com ela? Ela deixa você ver o moleque ou não? Não, todo ajuizado, bonitinho. Não abro a mão do meu moleque, não. É isso mesmo. Casos de família vida, com o mano. Com o menino não tem nada. Casos de família. Ô, mano, você podia apresentar o caso de família? Já podia, pensou? Mano, podia. Aí, ó, o bagulho é o seguinte, mano. Tá errado vocês dois aí. O bagulho é louco. É. Bagulho intermediando é a parada lá, mano, pra ela ver. Vai lá no SBT. Lá, assim, esse programa já sombra. Parece que o Vampeta escreve o roteiro, mano. Cada história que os caras tretam... É ruim. É muito ruim. Então deve ser. Vai te catar, é, Vampeta é o cara. É que é mais combinado do que aquelas faltas do Cuca no Palmeiras, que saía gol, né? Que é lateral, né? Nossa, ela é combinado. Rodrigo, muito. Um abraço. Obrigado, pra irmão. Você aí, cara. É, sucesso pessoa, com seu filho aí. Tamo junto. Aqui. É tão todo combinado bom. Que o João Kleber se incomoda. Valeu, parceiro. Obrigado pela audiência aí. Eu acompanho vocês desde 99, já de todas as reformulações. É um programa que, poxa, tá na vida. Já fui estranho no Ninho em 96. Em 2007, acompanho vocês, sou fã e tamo junto. Um abraço pra vocês. Valeu, filho, valeu, velhinho. Um abraço. Aproveitar que o Benja não tá aí, posso mandar um abraço pra galera? Manda. Mandar um abraço pra minha querida e amada esposa, pediu tapa na camurça, Priscila. Fala aí, gente. Priscila? Isso. É, e hoje é quarta, hein, velho? Dia de fazer o porquinho pular da panela. Ainda hoje. Mais se o Corinthians ganhar, né, moço? Se o Coringão ganhar hoje, é dia mesmo. É nóis. Pedir, mandar um abraço pro pessoal da Info, pras minhas irmãs, Denise e Ritiana, e tamo junto. Valeu, parceiro. Um obrigado pela audiência. Fera. Valeu, amigo. Obrigado. Esse é o Estádio 97 aqui na Energia, tem parcial. Opa. O Mano tá triste já. Quem tá em pé? Quem tá em pé? O Mano tá triste porque a candidata dele tá perdendo. Não, não faz mal, não. Meu Deus, velho. Tá perdendo pra uma candidata que merece também, então não tem problema. Paola Oliveira. Metendo 78% no placar. Porra, tá cruel, hein? Ah, mas não é desproporcional assim, não, hein? Desculpa. Contra 22% de fãs da Fernanda Lima. Tá cruel, na nossa enquete. Ah, não é 70-30, não, hein, mano? É o mesmo percentual do cara que saiu ontem do Big Brother. Isso é louco. Tá consolidando um 4-1 fácil. Saiu voado ontem? Quem que saiu ontem, Ale? O bonito lá que não tem o leite. Ah, você não assiste isso, Ale? Luiz Felipe saiu. Cultura, querido. Só tenho cultura. Luiz Felipe? Cultura pop. Mas não passa na Globo? Aquele que brigou por um ovo. Ele brigou porque o ovo era dele. Pô, também, falou em ovo, a borboleta fica distada, né? Mas se fosse por dois ovos, você brigava também, né? Faz tempo, Violeta, que eu não brigo mais. Vamos falar de Nissan aí, Narigudo. Olha aí, amigão, se você tá pensando em ter um SUV, essa é a sua chance de levar para casa o vencedor de 10 comparativos automotivos. Comparou, comprou a Nissan Kicks. O melhor da tecnologia japonesa com o menor consumo de combustível da categoria. Painel multifuncional de 7 polegadas e um design inovador surpreendente. E agora a partir de R$ 84.900 com taxa zero. E mais, ele é o SUV com o menor valor de seguro alto do mercado. Você pensou que era só isso, amigão? Calma, ainda tem o Nissan March. Por R$ 37.990 com taxa zero ou planos em até 72 meses. Legal, né? Então acesse nissan.com.br, passe numa concessionária e faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. É isso aí, amigão. Todos juntos fazem um trânsito melhor. É Nissan. Tem mais mensagens aqui. Ah, não, mas antes nós vamos convidar para falar com a gente aqui o nosso comunicador, Jorge Carmelo. Vamos olha lá, Carmelo. Aí, que delícia. Olá, Carmelo. Viu? Olha, primeiramente, faz tempo que eu não apareci aqui no ar. Aqui na Energia Alegria da Cidade. Bem-vindo aí, Ale Oliveira. Opa! Minha ceia de peitos de peru. Sombra, hoje é um dia muito especial aqui na Energia Alegria da Cidade. Por quê? Tá rindo já, né, RZ? Não. É com grande alegria que eu anuncio uma super promoção para essa semana aqui na Energia. A alegria da... Cidade. Quem faz aniversário é o RZ, parabéns, viu, RZ? Obrigado, Carmelo. Mas obrigado. Quem ganha o presente é você! Vem aí a promoção Um Dia com o Vovô. Como assim, velho? É, você vai passar o sábado inteirinho com o RZ. E olha que gostosinho, Sombra. A promoção vai ser sábado, então você vai acordar cedinho. Sim. E aí você vai junto com o RZ de trem até Santa Isabel. Já começa aí gostosinha, que legal, hein? É, ali na luz, super bonito ali, super agradável. Você pega um trem e já vai pra Santa Isabel. Chegando lá, você vai ganhar. Lá tem estação de trem. Eu pesquisei no Google, né? Eu subi de novo. Enfim, acabaram de fazer lá. A rádio ajudou a terminar, né? Pra ter lá o trem. Olha, chegando lá, você vai ganhar um prêmio muito legal, hein? É uma bengala autografada pelo nosso artista. Lindo demais. Com ela, você vai acompanhar o RG dando três voltinhas no coreto da Praça Central. Um passeio com o RG chegando lá em coreto, São Paulo. Tem coreto. Eu vi no Google Earth. Isso aí. A nossa produção já separou também. Olha só que bacana. Já separou uns saquinhos de pipoca que sobrou da promoção de Natal. É. E você vai poder alimentar os pombos com ousadia e alegria. E olha só, durante a tarde você vai participar do Campeonato Municipal de Gamão. Gamão? É, nas mesinhas da praça, lá com os amigos RG. Muita gente legal. E olha que legal, sobre o seu Osmar, campeão do Aberto Santa Isabel de Gamão, vai estar lá. Ele vai estar lá comentando também. Seu Osmar que nasceu junto com a RG, né, RG? Porra de Santa Isabel. Que aí, né? Olha só, imagina que legal você jogando gamão com seu ídolo, né, RG? Manda um abraço pro seu Osmar, ele foi um muito abraço, bacana. Seu Osmar. Ele não ouve direito mais, mas a gente levou lá a promoção, ele adorou ele na hora. Ele que deu a dica. Exatamente. Aí na madrugada, sombra, às 6 da tarde, é a madrugada da RG. Às 6 da tarde. Vai rolar balada de aniversário com RZ! Olha que vai ter, hein? Vai ter Dolly Citrus, Salgadinho Fofura e Open Bar de Mingau. Caraca! Open Bar de Mingau? É! Tá. Olha, só queria dizer pra você que for lá na promoção, né? Infelizmente não vai ter bolo porque a maioria dos amigos do RG tem diabetes. Aí, Zé, você não vai. Pra participar. Pra participar. Pergunta pra mim, como é que participa? Como é que participa, Carmelo? Como é que participa? Ah, já que você perguntou, eu falo, é muito fácil. Basta ter acima de 80 anos e estar vivo. Aí você pode ir lá na promoção Um Dia com Vovô. E essa promoção é só aqui, RG, na Energia. Só na Energia? Que é o quê? Alegria da cidade. Santa Isabel agora. É, que tem estação de trem. Essa eu preciso agora descobrir. Agora essa eu preciso descobrir, viu, Carmelo? Mas obrigado pela homenagem, hein? Valeu. Você merece. Ó, que fase, RG. É, fazer aqui. Ó, você sendo consagrado, estando numa promoção do Carmelo. Do Carmelo. Você merece muito mais, mérito, viu? Hein? Olha onde eu cheguei, mano. Agora eu quero falar com você que vai fazer o renovar o seguro do seu carro. O seu carro é valioso, não é? Mas com certeza seu tempo é mais valioso ainda. Até porque foi aproveitando seu tempo que você comprou o automóvel. Em caso de batida, faça o seguro com a HDI. Sabe por quê? Se você bater o carro, é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do carro. Por que perder dias esperando um vistoriador passar na oficina para liberar o conserto? Com a HDI, você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor. Olha aí, tem mensagens no nosso WhatsApp. Oferecimento de Nissan. Faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Pessoal, boa tarde. Assistindo ontem o jogo da Champions League, eu já consigo prever a final do Mundial de Clubes de 2017. Genial. PSG e Palmeiras. Felipe Melo rouba a bola de Di Maria, lança a bola para Borja, que não perdoa e marca aos 47 do segundo tempo. É gol do Palmeiras. Que belo contra-ataque. Nossa. Final do jogo. PSG 6, Palmeiras 1, que continua sem Mundial. Um abraço, galera. Gregório aqui do Jardim Oriental, São Paulo, Dona Gregório. Sul. Gregório. Falar nisso, hein? O Bayern meteu, tava empatado 1-1 com o Arsenal e meteu 5. É, já era. É o famoso 5-1, né? 5-1, Ale. Totó esquilate, né? Impressionante. Tem jeito, né? É, será que o Wenger não cai agora? Não é possível. É provável, porque ele tá lá há muito tempo, né? Pô, Wenger é mais firme que caixa de bananeira, velho. É, mas não sei, os caras, uma hora eles querem ganhar também, né? Porque... É, tá certo, dá chance e tal, legal, manter o trabalho. Bacana. Mas o dele já manteve tanto que já deu pra ver onde chegou, onde pode chegar. Eu também tenho essa impressão. A torcida até tem música, né, pra derrubar o homem, mas... É verdade. Ele não cai, né? Impressionante. Wenger in, Wenger out. É isso aí. É verdade, tem música. Vamos lá, mais mensagens. Quem fala é Diego, corintiano. Vocês estão de brincadeira de fazer um clássico desse, né? Pô, Fernanda Lima dá de 10 a 0. Não só porque é muito mais gata, mas algum de vocês já viu as posições que essa mulher consegue fazer depois de quase 15 anos de yoga que ela tem? Nó! Deve dar um trabalho. Ah, meu amigo. É a voz do Pelé, né, velho? Entende? A voz do Pelé. Deve dar um trabalho. Entende? Dá um trabalho. Ale. Oba. Você acha que, assim, puta, se chegasse, assim, descesse do nada, se você fosse solteiro, sim, claro, não fosse comprometido... Solteiro. Né? Se você fosse um cara não comprometido e pintasse uma mulher dessa na sua vida, você pensava duas vezes ou você encarava? Não, eu fazia em duas vezes no cartão, né? Que é uma responsabilidade monstro, né? É, mas você sabe que a medicina avança muito nesse sentido, né? Então... O São Caetano. Ele, o São Caetano. É. Aí você chama o São Caetano. Ah, eu gosto muito depois dos 40, da cor azul. Sim. O azulzinho me cai bem normalmente. Ele fortalece um pouco a amizade, né? Você já chegou a torcer pro São Caetano, velho? Ainda não. Olha o cara. Mas... Olha só, RG. Mas nada me impediria. Se ele forçar um São Caetano, depois ele precisa tomar um remédio pra memória, pra lembrar o que ele faz com aquilo. Mas nada me impediria de torcer, não. Se precisar, estamos aí. Mano. Mais uma mensagem no nosso WhatsApp. Galera, estádio 97. Primeiro, parabéns, RG, muitos anos de vida. Falou, velho. Pro Vampeta aí, da opinião dele, se a Paola ou a Fernanda é melhor. Abraço, Leandro São Caetano. A Mazaleno? Pô, ele já contou a história. Não precisa. Vamos. É outra? Jogava no Flamengo. Ah, jogava no tempo do Flamengo, é. É, jogava o Cicinho. Jogava lá no... É o Cicinho, né? É o Cicinho, jogava sim, lá. Sim. Tava lá, Paula Oliveira fazia a novela. Ela saía às 10 da noite. Ah, ela para, a gravação. O que ela fazia? Ia pro Flamengo? Ela ia lá no CT. Ela ia vestida de Rincón pra poder entrar. Pensava, ia vestida de Rincón? Ela de Rincón. Você é louco. O pessoal achava que era Rincón. Ela entrava lá. Passava a noite comigo. Ela passava a noite comigo. Tá de zoeira, velho. Por isso que eu prefiro a Fernanda Lima, porque eu já fui na Paola. Ah, você tá louco. Para, opinião. Para. Ô, Bambi. Ô, Bambi. Cala a Bambi. Assim, Bambi. Ô, Bambi. Ele vai te enfiar a mão nos olhos ainda, hein, velho? Vai pra Barueri, Bambi. A Motinha, com você. O Mota vai ficar chateado. Ele vai te enfiar. Vai colar no pico ou não vai, Motinha? Ele vai te enfiar a mão nos olhos. Eu não falo com pinguço, velho. Ah, imagina. Mas, você não conversa com o Domênico, então? Só vontade de tomar uma cana. Você não toma cajibrina, Domênico? Linha, eu não falo com pudim de pinga. Ih, não falo. Ô, velho, para de cuspir nos outros. Esse cheiro de cachaça aqui no estúdio. Putz grilo, velho. A sua vontade é tomar cana. Vai tacar fogo. Vai, presta isqueira aí. Tá no rego, né? Tomar cana no rego, né? Ah, e aprende a falar. Tomar madeirada. Tomar uma. Quanto tempo não toma madeirada? Falar com o Marcelinho. É na madeira. Ô, faz peta, peraí que vamos colocar mais uma mensagem aqui. Boa noite, amigões. Felipe de Guarulhos. Só um recado aí pro mano. Nenhum jogador do Corinthians hoje seria titular do Palmeiras. Aonde? Vai se preparando que quarta-feira nós vamos ter a galinhada lá. Fala bobagem, fala bobagem. Mano, na verdade, nenhum seria. Desculpa, nenhum. O Cássio jogaria no lugar do Fernando Praz. Você tá louco? Peraí. Você tá louco? Quantas Libertadores tem o Praz? Você tá de brincadeira. Quantas Libertadores tem o Praz? Desculpa, converso com fatos. O Jailson. Quantas Libertadores? É melhor que Libertadores. Vamos lá, que Libertadores. Gente, olha a olhada que o Bar deu pro mano. Até o Bar. Peraí, deixa eu terminar. Que Libertadores o Fernando Praz ganhou e foi protagonista. Então foi o Marcos. Você não precisa que eu cite. O Marcos joga ou só biscate? Então foi o Marcos. O Marcos joga ou só biscate? Estou falando de jogadores que jogam. Entre Fagner, tá certo? E Jean, improvisado na lateral, não venha me falar que o Jean é mais jogador muito que o Fagner. Muito melhor. Qual a última convocação do Jean para a seleção brasileira? Então cala sua boca. Já duas posições, cadê a ordem? O Jean é campeão. mundial. Hoje já é campeão mundial. Escuta, ouça. Segue o jogo, sem falatório. Só em duas posições já calei a boca de vocês. Ficou pequeno. O Jean é campeão brasileiro. Ficou pequeno. Para. Mas se nem você concorda com o Tite convocando o Fagner. Aí já não tem. Ele é totalmente incoerente, velho. O Fagner também foi campeão brasileiro, seu mano. Seja coerente, mas com o Bozano. Ah, com certeza, Sombrado. Depois dessa jorrada que eu dei neles aqui, eles vão ter que ficar quietos, velho. É isso aí. Sabe aquele momento em que você se prepara pra cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta pra completar uma corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto do trabalho pra curtir a noite inteira na balada? Pois é, cara. Todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar. Por isso mesmo a Bozana inova e traz o desodorante Bozana Extreme. Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema para você viver o seu máximo, meu irmão. Você vai levantar o braço agora no busão, no trem, no metrô, na faculdade, na firma, em qualquer lugar. Você não vai matar quem tá embaixo, velho. Porque você vai estar cheiroso, cheiroso, cheiroso e sequinho, sequinho, sequinho. É isso aí, mano. Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance pro seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito, mas te dá muito, mas te dá muito mais proteção. São 72 horas, meu irmão. E ó, nesse mês, quem ligar aqui dizendo o seguinte: só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, leva pra casa um kit top exclusivo do desodorante Extreme. Vai ter que falar a frase, não vacila não. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. É isso aí, estádio 97, vamos pro último ouvinte. Oferecimento de McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Também no oferecimento do Extra, você merece Extra Economia. Toca, Asdrúbal! É pequeno esse aí. Bravo. É o pitcher, né? Ó, louco, hein? Alô! O Corinthians tá tomando coça aqui, viu? Tá tomando coça? Tá 0x0 só. Mas, olha, fala. Perdeu uns gols. Sua galinha. Não tem ninguém no estádio. O Corinthians também perdeu. O pessoal tá chegando. Era só um minuto. Porra! Ô, Luiz, tudo bem, meu? Tudo bom, não acredito, hein? Baralho! Truco! É Luiz do quê? Luiz Machado de Oliveira. Quantos anos, hein, Luiz? Da família do Oliveira. Quantos anos? 38. 38ão RG hoje, hein? Porra, nessa idade aí é só na machadada, hein, velho? Ah, sensacional! Nessa idade aí é só na machadada, hein, Ale? Sensacional! Não pode ver uma madeira em pé que arruma, né? 38, velho, ó. E o... Nota 10. E qual que é o bairro? Se não mentir... Vila Mascote, Benta. Vila Mascote. Tô parado da Paulista, amigo. Putz, mentira. Opa, pior que você tava quase chegando, né? Pô, viu? Você tava quase chegando no programa, hein? Depois ele fala que eu que sou mentiroso. Eu pareço o Vampeta, amigo. 5 pras 8, ele fala que tá tudo parado. Não, agora ele mandou uma mensagem pro bar. Não, mas ele viu a mensagem? Ele tentou. Ele tentou. Viu a notícia e falou, vamos mandar essa, né, velho? Ele tentou, não conseguiu. Ele deu graças a Deus, né? É, eu quero ver isso com esses caras aí. Tá 2 horas em casa dormindo. Não deixaram passar, pô. Imagina. O que eu vou falar, hein? O que eu vou falar? Ele que organizou a manifestação. Velho. Só pra ferrar todo mundo. Pra cima de nós, velho. 18 anos de estádio, para, né? O Ale também não tá com muita moral, Ale, né? Opa, que isso? Qual que é o time, hein? Aliás, aqui tem uns pontos facultativos que eu vou te falar, hein? Qual que é o time, irmão? Não passamos a escala? Não, Lemeca, aqui tem que falar aí com o mano, é que aqui é nóis, é Coringão. Ah, é Coringão, mano, é tudo nosso. Ah, tô indo embora, meu aniversário. Mais um que não tá na arena, olha lá. Ô, amigão. Ô, amigão, o Corinthians tá jogando agora aí com o Novo Horizontino. É, e a princípio é que o Corinthians ele não tá ainda tão encaixado como a torcida do Corinthians gostaria de ver o time. Você acha que em quanto tempo o Carilli vai conseguir dar a liga nesse time do Coringão aí? Ah, tem que ser logo, hein, mano. Tá complicado o negócio aí. Tem que arrumar o meio de campo primeiro. Defesa já melhorou um pouquinho. Uhum. Não tá legal, não. Ó, o Corinthians ele tá puxando contra-ataque agora, 3 contra 3. Vamos ver o que o Coringão faz. Errou bola o passe. Pra fora, bola pra nada. Errou o passe aqui, normal. Mas, ó, amigão, com relação a esse time do Corinthians aí, o Fábio Carilli tá optando agora pelo Romero aí, um pouco mais aberto, jogando pela direita aqui. É, você acha que ele tá certo em dar essa oportunidade pro Romero? Ou você, como outros corintianos, pegam no pé do Romero e acham o Romero um jogador ruim? Ele ruim, eu gosto do Romero como opção de banco. Um titular acho fraco. O cara tem muita força de vontade, corre pra caramba, se esforça, pula, se joga. Não dá, pra titular não dá não, mano. Ô, mano, será que trocaram o gêmeo? Eles não são gêmeos? Ele tem um irmão lá, o outro. Será que não trocaram? Caramba, será que não trocaram, não, velho? Na hora de vir veio mas errado. Era pra chegar os dois, né? É, e... o Corinthians ele tentou aí, mas não deu. Veio genérico. Mas vai ganhar 1-0, tá bom. Hoje. Não, o Corinthians vai ganhar, não é o Novo Horizontino. É nóis. É nóis. Mas, ô amigão, ô amigão, com relação aí ao time do Corinthians, você acha que o Carille poderia ousar um pouco mais e dar chance pra essa molecada que tem lá? O Maicon, o Marciel, o Mantuan, o Léo Jabá, o Pedrinho. Você acha que poderia ousar um pouco mais e colocar essa molecada? Ou você acha que tem que agora dar uma judiada dos cobrões que estão lá? Demorou, esses cobrões aí, tudo nota 6, chegou uns caras novos aí, que não... Não sei, sinto mais firmeza aí na molecada. Tendo que o Carlinhos machucou agora, mas pode colocar Drinho, Mantuan. Pena que emprestaram lá o zagueiro Barba também, como é que colocaram lá? Era o Delamore. O zagueiro era o Delamore. Zagueiro Barba. O zagueiro Barba. Podia estar de opção, tem que subir uma molecada pra ver o que dá. Não tem grana pra comprar, não deu certo contratações de atacante, tem que pôr a molecada. E o Maicon, mano? Cadê ele? Então, o Rodney. Ele tá no banco também, é opção de banco. Você tem o Maicon, você tem o Marciel, você tem agora aí esse menino Mantuan. O Corinthians ele tem boas opções ali pra aquele setor de meio campo, mas o Carille até agora ele não optou por eles. Ele tem dado chances aí pra jogar o Gabriel Giroto, o Felipe Bastos, o Camacho, enfim. Vamos ver até quando, né? Mas eu acho que aos poucos ele poderia inserir essa molecada aí. Porque tem uns aí que tem qualidade, cara. Por exemplo, ao invés de ficar insistindo, batendo, sei lá, dando murro em ponta de faca com esses jogadores que não... Parece que não tem vontade. Véi, põe esses moleques aí, esse Pedrinho que chegou na Copa São Paulo, moleque jogando bem, moleque mostrando personalidade, moleque um bom finalizador, ele chuta bem de fora da área. Cara, põe esse moleque. Agora fica insistindo com o Marquinhos Gabriel, Giovanni Augusto, Guilherme, esse monte de carniça que tem lá, mano. Cê é louco, mano. Cê é louco. Nossa, esses três aí tava engatilhando pra falar. Tá os três que não deu certo, beleza? Então, cara. Esse ali, esse Pedrinho, ele é mais feio do que um cruzamento da Regina Casé com o Rodela. Pior é o Pablo, que parece a Edinancy, mas você faz uma linha de frente com o Pedrinho, Luizinho e o Guinho, com o Patinha de treinador, é boa, rapaz. Então, tô vendo agora o Jô, cara, ó, temos 22 minutos do primeiro tempo, o Jô já tá com uma cara, mano, sabe aquele cara que tá na fila da caixa, mano? Pra receber aposentadoria, cara, não aguenta mais ficar parado. Ah, mas que tá corneta você. Mas não é verdade, mano. É verdade. Mas você vê, o jogador, se ficar sabendo disso, até desanima, né? É, desanima. O cara com 500 pau por mês, você acha que vai desanimar, velho? Você acha que na arena alguém não avisa? Olha, o mano tá te cornetando no estádio. Avisa, avisa. Ah. Quem desanima é o torcedor do Corinthians, velho. Sai André, chega Jô. Imagina a situação. Imagina a situação, cara. Deixa eu ver, 1, 3, 4, 5, 6. Isso aí é digno de desânimo. Mas o maninho elogiava o Jô, falava que era bom. Não, nunca falei, não. Ah, ele dava força. Sempre fui crítico com relação ao jogo. Força, como dava é que agora, André, agora não tem jeito. Se quiser comparar com Palmeiras e São Paulo, ele vai achar de algum jeito que o Jô é o melhor do mundo. Olha, mas deixa eu falar uma coisa. Eu sempre fui crítico, viu, vó? Eu sempre fui crítico do futebol do Jô. Eu falei aqui que eu não gostaria do retorno dele. Mas já que ele tá lá, agora não tem como ficar torcendo contra. Mas, eu torço pra que ele dê certo. Eu não vejo diferença de Jô pra Barros e Alexandro, viu? Não vejo, não. Ali é tudo igual. O Jô, ele deu muita sorte, vó, de estar no lugar certo, na hora certa, em 2013. Lógico. Tá certo? É igual o André. Não foi o André. O Zé Love, sabe esses caras aí? Idêntico. O Alberto, lembra do Alberto? É, também. Pois é, o cara quando tá dentro de um time que tá ajeitadinho, um time que a bola chega direto, o cara vai lá e arrebenta, o Alberto arrepia. Foi um gol de bicicleta contra o Corinthians, velho. O cara... Mas fazer o quê? Ô, amigão, vamos daqui a pouco torcer aí pro Corinthians conseguir fazer um gol aí, mas por enquanto tá difícil, mano. Mas manda seu placar, então, Corinthians e Novo Horizontino que tá jogando agora. Aí o placar vai ser 1-0. Infelizmente, esse ano vai ser placar magro no começo do campeonato. Né? Não, o que importa é ganhar, mano. Pegar nada. E quer mandar um abraço pra alguém? Fazer um merchan? Fala aí. Abraço pra minha esposa, Dona Laís. Dona Laís. Dona Laís. Importante. Boa, se o Coringão ganhar, dá uma pincelada. Ah, se não ganhar, não tem. Não, aí não. Vou dar uma moela bem forte. Aí sim, velho. Aí o porquinho pula da panela, velho. Mas não ganha, né? Então tá bom, amigão. Um abraço pra você. Obrigado pela audiência. Abração, desde 99 com vocês, valeu. Obrigado, Lu, valeu, cara. Abraço. Obrigado. É um belo contra-ataque agora, hein, do Novo Horizonte. Ó, oh, aqui é nós, ó, a zaga. Paga um pau na zaga aí, paga um pau na zaga aí, comédia. Olha lá, ó, os caras não passam não, velho. Ainda não cortou. Já era, filhão. Ainda não cortou. Já era, olha lá, o cara não sabe o que faz, vai recuar pro goleiro. O mano tá torcendo aqui, aí, velho. Aí, prego, aí, vacilão. Ó, hoje é mais difícil, hoje é mais difícil entrar na zaga do Corinthians do que entrar nos Estados Unidos, cara. Eita, parece que quem treinou a zaga do Corinthians foi o Donald Trump, velho. Ninguém passa, mano. Ali foi um acaso, mano. Chegou o Festival da Limpeza do Extra, maior variedade de marcas e produtos com ofertas imbatíveis para você deixar sua casa sempre limpa e perfumada. Aproveite nossas promoções para cuidar da casa, das roupas, com praticidade que você merece e com muita economia. Detergente em pó brilhante, 3 quilos, R$15,90. Nessa embalagem, 1 quilo sai por R$5,30. Amaciante Comfort, 1 litro, R$ 12,65, com 50% de desconto na segunda unidade. Nessa promoção, a unidade sai por R$ 9,49. Limpador Veja Gold Multiuso 500ml, R$ 3,49. Nova embalagem fórmula com duas vezes mais poder de limpeza. Limpador Perfumado Veja, 2 litros, R$ 8,99. Detergente líquido IP com 6 unidades, R$ 7,98. E nessa embalagem, a unidade sai por R$ 1,33. A limpeza rende muito mais com extra economia. Estádio 97. Muito bem, Estádio 97, aqui na Energia 97. Estamos chegando ao final de mais um programa. Parabéns, RG. Parabéns, RG. Saúde, RG. Obrigado, obrigado, amigos. Obrigado a todos pelo carinho. Muito obrigado. E que tudo seja muito legal no seu dia, menos a vitória de seu time. Que vença o melhor. Pronto, vai. Olha o juiz complicando o jogo aqui, ó. Como complicando? É, o Corinthians tava no contra-ataque, ia fazer o gol, era uma chance clara de gol. Ah, e aí o cara deu bola ao chão aqui, velho. RG, mano. Quem ganhou a camiseta do Estádio 97 com apoio de Fit Camisetas? Ele, Bruno Stripoli. Ô, Stripoli, parabéns. 3 dias úteis para retirar os seus prêmios entre 9 da manhã e 5 da tarde. Ô, Sombra, mandar um abraço pro Felipe lá da Aramis, que tá na nossa escuta. Um abraço pra ele. E que amanhã vai ser um programa especial, né? E Happy Hour é tudo nosso, hein? Amanhã, 5h30, estaremos lá direto da Áudio Club, na Zona Oeste, São Paulo, na Francisco Matarazzo, fazendo estádio ao vivo. Eu e o Azaia. É isso mesmo, vai ser legal demais, hein? Até amanhã, gente. No oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Também da BV Financeira, crédito para usar como quiser. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. McDonald's, amanhã, um clássico no McDonald's. Cheddar McMelt, por apenas R$ 8,00. Jardim Amaralina, realização e vendas, Trisul e Direcional. E Extra, no Extra você enche o carrinho com muita economia. Valeu, gente! Até mais, tchau, tchau. Toda quinta no Energia na Noite. Hey, we are Stadium Max and you are listening to Protocol Radio. Nick Romero com o Protocol Radio. Meia-noite. Energia. Só fita aqui. Eu tomo um drink e eu fico tonto. Indicada ao Grammy Awards com a faixa Drink como melhor música dance de 2016. Em breve no Brasil. Aguarde. Conquiste o sonho da casa própria. Chegou o Conquista Jardim Amaralina. Dentro do programa Minha Casa Minha Vida e com parcelas a partir de R$ 499. Só R$ 499. E mais ITBI e registro grátis. Apartamentos de 2 dormitórios com vaga e lazer completo. Eu, Márcio Garcia, indico. Vai lá, Rua Savério Quadrio, 620, quilômetro 19 da Raposo. Ou ligue 3781-4133. Realização e vendas, Trisul e Direcional. Olá, sou Martinha, secretária estadual de Mulheres do PT. Há mais de um século, temos conquistado nossos direitos com muitas lutas e elegemos a primeira presidenta do Brasil. Repudiamos o golpe contra Dilma Rousseff e exigimos eleições diretas já. 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Junte-se a nós nesta luta. No PT, as mulheres têm espaço, vez e voz. Você sabe,

She's dancing with the fellas posted on the wall. Physical. Sherman Kane.